seu pedido é uma ordem, Sr. Cristiano Ronaldo. Música mais baixinha e Cláudio Martins, ouviu-se o público do Dragão. Lindo, lindo de morrer, Cláudio. Foi isso que Cristiano Ronaldo pediu ontem na conferência de imprensa. Ele disse que foi para a cama a pensar neste momento em que o público do Dragão criaria um inferno. Foi assim que o capitão da seleção pediu que o público correspondesse, tal como aqui fez na quinta-feira no jogo frente à Turquia, que esta noite criasse esse inferno para a recepção à Macedónia do Norte. Ora, o público do Dragão correspondeu afirmativamente a esse pedido do capitão. A música baixou, Cristiano Ronaldo estava de olhos fechados a cantar o hino nacional e agora já está. Fotografia da praxe para as duas seleções e tudo a postos para o arranque do jogo. Luís Gustavo, um abraço, muito boa tarde e boa noite, porque a noite vai ganhando já também ao fim da tarde. Como é que entendes que vai começar o desafio em termos de posicionamento dos dois conjuntos? Uma Macedónia mais retraída, um Portugal mais em cima do adversário, ou talvez não? Boa noite a todos aqueles que nos escutam nesta emissão e a todos aqueles que participam. Hoje somos tantos que mais vale fazer assim um cumprimento geral. A verdade é que creio que não há grandes hipóteses das coisas serem diferentes daquelas de que toda a gente espera. Portugal com bola, Portugal a atacar, Portugal a partir para cima do conjunto da Macedónia do Norte e a equipa orientada por Blagoje Milevski a tentar resistir. Por muito que a equipa Macedónia possa ter na sua identidade, na sua forma de querer jogar, um jogo que muitas vezes procura ser um jogo com alguma posse, um jogo com saída controlada, um jogo que tenta também embelezar um pouco a forma como a equipa se apresenta no terreno, hoje é uma final, Portugal é claramente favorito e a equipa da Macedónia, depois de ter ultrapassado a Itália, não está aqui por acaso, mas está aqui muito consciente das diferenças que tem em relação ao conjunto português. Conjunto português que também tem mesmo que partir para cima da Macedónia. É super necessário, é imprescindível que a equipa portuguesa marque cedo para tornar este jogo mais fácil do que aquilo que ele pode acabar por ser se deixarmos que a Macedónia acredite no sonho. Vai arrancar a partida, primeira posse de bola para a Macedónia, que é acompanhada pelo Carlos Rui Abreu neste primeiro tempo. Joga a formação dos Balcãs, por intermédio de Trajkovski, deu para trás, é para o central, Muslio, coloca à esquerda para Alioski, Alioski para Muslio, vai de pé direito, colocar a bola de novo para o Alioski, mete na frente, bola para fora, tocada em última instância para um homem português, foi para Otávio, a arremessa para a equipa da Macedónia do Norte, é à esquerda para Alioski, jogador que joga no Al-Ahli de Jeddah da Arábia Saudita, mas tem já 4 temporadas de Leeds United da Inglaterra, tentou colocar a bola na frente, tentou sair a jogar, Bardi corta Portugal, lançamento para Cancelo. Aí está a bola para João Cancelo, regressado à equipa nacional, Cancelo depois de castigo, a bola vem já para um companheiro, a bola metida para Cancelo junto da lateral direita, dá a bola para trás, vem a bola para Pepe, recebe o capitão, como lhe chamou Cristiano Ronaldo, a bola vem para a formação da Macedónia. Enis Bardi conduz pela esquerda, já colocou para a entrada, é do Costa de novo, que perigo, aparece Danilo Pereira, Cláudia de carrinho, atira para a bancada. Já tinha ficado para trás Pepe e foi lá na dobra o outro central, Danilo Pereira no carrinho, a atirar pela lateral, é lançamento para a Macedónia do Norte. Arremesso à esquerda já foi efetuado por Alioski, ataca a formação da Macedónia, mas houve domínio com o braço, entende Anthony Taylor, e há por isso pontapé livre na defensiva portuguesa. A bola para a equipa nacional de Portugal, a bola para Pepe, lá está Pepe, também um regresso à equipa portuguesa, ele esteve, como se recorda o ouvinte antena 1, com um problema de Covid-19, aí está a bola para o guarda-redes Diogo Costa, todo vestido de verde, quase verde alface, vai meter a bola para Pepe, recepciona Pepe, olha em redor, aí vai Pepe, vai levando a bola para o meio campo contrário, a Pepe vai levantar, a bola já para a esquerda, vinha para o Nuno Mendes, vai cortar a formação, não chega a cortar a formação a da Macedónia, porque Ristovski ganha o lançamento à direita. Passe longo de Pepe, sem nexo, lançamento para Stefan Ristovski, o homem que regressa a Portugal, ex-jogador do Sporting, esteve 3 temporadas e meia de Lyon ao Poito, joga já 2 temporadas no Dinamo de Zagreb da Croácia. A bola vai para fora, o arremesso era para Portugal, resultou a pressão portuguesa. Aí está a bola para a Nuno Mendes, vai fazer o lançamento lateral à esquerda, à entrada do meio campo de ataque Portugal, com a bola em Bernardo Silva, vai perder para um adversário, vai recuperar o Danilo, mas há falta sobre um jogador da Macedónia, perante o olhar de Fernando Santos, o árbitro da partida, António Talarã, indicar pontapé livre, a falta foi cometida sobre um jogador da Macedónia do Norte, camisola 21. Costa Adinov já se levantou, entretanto, deixou aquela zona, vai haver pontapé livre já no meio campo ofensivo da Macedónia, entretanto cobrado. Joga a formação da Macedónia para o intermédio de Velkovski, faz um passo em variação à esquerda na direção de Alioski, da primeira meta, bola para a frente, era para a entrada do Milan Ristovski, tira Portugal. Vai a bola metida já para o lado direito, a bola para Otávio, vai cortar a formação da Macedónia, recupera Portugal, a posse, a bola para fora, é arremesso ao meio do meio campo de ataque, bola já lançada, aí vai a bola para o ataque para Bruno Fernandes, tenta dominar, junto à linha de fundo, bola fora, é arremesso à direita, juntinho Cláudio, a cheirar mesmo a bandeirola. É muito perto da bandeirola de canto, Bruno Fernandes deixa agora para João Cancelo, é o lateral da seleção que vai fazer o lançamento. Aí está Cancelo, olhar para a área contrária, vai meter a bola para Bruno Fernandes, a bola para João Cancelo, os dois jogam em Manchester, um no United, o outro no City, a bola foi de Cancelo, levantada já para o corte da formação da Macedónia, bola para fora, arremesso novamente para a equipa de Portugal, a bola vem já para Bruno Fernandes, vai recepcionar, dá a bola para a zona do meio, a bola batida do Bernardo Silva, já para o meio, vem a bola para o Danilo, e o Danilo vai dominar, mete à esquerda, a bola para o Nuno Mendes, vai meter a bola para Bernardo Silva, vai ao a Bernardo Silva, camisola 10, dá para trás, a bola para Danilo, a Portugal joga no meio campo ofensivo, bola já metida para Nuno Mendes, faz ali um samba sobre o adversário, bate a bola para o meio, a bola para Bernardo, vai ajeitar mal para fora, é arremesso para a equipa de leste. Má ação de Bernardo Silva, bola para fora, o lançamento é para a Macedónia do Norte, é à direita, é para Stefan Ristovski, Ristovski procura quem entregar, está já em pleno meio campo adversário, em frente ao banco de suplentes de Portugal, o capitão olha para um lado, para o outro, ainda não soltou, agora sim, lançou na direção do Bardi, coloca o esférico no camisola 5, que é o Ademi. Ademi para Velkovski, pica na frente à procura de Milan Ristovski, corta Danilo para lá da linha lateral, é lançamento para a Macedónia do Norte. É à direita, é de novo para Stefan Ristovski. Sobem os jogadores da Macedónia do Norte até às imediações da área de Portugal. Lançamento já efetuado, bola de Ristovski para o irmão. O outro Ristovski, o Milan Ristovski, atira Portugal, novo arremesso para a formação da Macedónia do Norte. E ainda tem mais dois no banco, os Babunski. É verdade. É uma equipa familiar, como há pouco também dizia o Manuel Queiroz, são apenas 2 milhões de habitantes. A base de recrutamento não é assim tanta, não é? Tão vasta quanto isso. E há irmãos em campo. Bola para fora e é para Portugal. Aí está, Nuno Mendes. Estamos a caminhar para os primeiros 5 minutos da partida. 0-0 no Dragão. A Portugal a procurar Qatar, mais um campeonato do mundo. A bola está na formação de Portugal. Bola para fora. Cá está. Primeiro naque de partida. 5 minutos já lá vai. Lançamento para Nuno Mendes. Vai erguer a bola na mão direita. Junto à esquerda, lançou com força, corta o Ristovski, bola para fora, é mais um arremesso para Portugal, a ganhar alguns metrinhos, ao relvado, camisola 2, vai lançar Nuno Mendes, vai olhar, vai meter a bola, ainda não meteu, dá um passinho em frente, bola longa para Bruno Fernandes, não vai chegar, corta a defensiva da Macedónia. É para onde estava virado o jogador da Macedónia do Norte. Musliu saiu ali à frente de Bruno Fernandes. Estava também outro internacional macedónio a pressionar o internacional português. Acabou por atirar pela lateral e o lançamento já foi feito. Aí está Bernardo, mete a bola. Bem redondinha para Nuno. A menos para Bernardo, para Nuno. Vai cruzar o lateral, canhoto. Cruzou! Ninguém ao segundo poste. Nem Bruno Fernandes, nem Ronaldo. A bola ainda não chega, a bola sai mesmo, é por isso lançamento para a equipa da Macedónia, ficou ali a dúvida, mas a bola terá saído. Foi era Cristiano Ronaldo que estava ali a surgir ao segundo posto, o capitão da seleção portuguesa não chegou a este cruzamento no momento da esquerda. Lançamento para a Macedónia do Norte, à esquerda para Alioski. É Portugal a pressionar, são os adeptos também a puxar e Portugal rouba rapidamente a bola. A bola vem para a equipa da Macedónia, vai tentar aliviar, bola para Nuno Mendes, agachou, aninhou, deu de cabeça, Portugal, a bola vem para a equipa branca da Macedónia. É Stefan Ristovski a colocar a bola na frente, tenta ganhar o João Moutinho e consegue, no entanto vai lá um momento da Macedónia e ganha a bola, o Costa de novo, dá uma voltinha, conseguiu segurar a posse do esférico, dá atrasada, a bola está em Ademi, Ademi para a direita para na Ristovski, Ristovski para trás, é para o central, Velkovski joga no Rijeka da Croácia, Velkovski a dar a bola para Stefan Ristovski, mete a bola na frente, é para o quarto de Danilo Pereira. A bola vai para fora, para o pé direito de Fernando Santos. Mal na recepção, o selecionador nacional. aquele sapatinho de verniz não... Já foi tempo. Exatamente. Não ajudou. Enquanto jogador, enquanto exatamente. Jogador. Lançamento para a Macedónia, já foi efetuado. Joga na defensiva, aparentemente, de Darko Velkovski. Velkovski para Ademi, devolve a Velkovski, tem que atrasar tudo para o guarda-redes Dmitrievski. Apertado por Ronaldo, bate na frente, é para o quarto de Nuno Mendes. Portugal tenta ficar na posse de bola, luta-se muito pela posse do meio-campo. Quem vai ganhar é o João Moutinho, bola para Jota Moutinho à segunda. Aí vem bola para Bruno Fernandes, trapalhão, perde a bola, recupera a equipa da Macedónia, ainda vai lá. Otávio rouba a bola do adversário, dá a bola já para o lado direito para Bruno Fernandes, agita e entrega para o sul do Pepe. É Portugal a manobrar na zona defensiva, bola já para Danilo. Aí está Danilo Pereira, o lateral mais à esquerda, aliás, o central mais à esquerda. Dá a bola para a lateral, a bola para o Bernardo, Bernardo para Nuno Mendes, entrega a bola para Bernardo, aí está o camisola 10, vai tricotando, bola de pé esquerdo, para trás, a bola para Danilo Pereira, agita para a direita, a bola para Pepe, vai indicando o caminho aos companheiros, pode meter a bola para Cancelo, recepciona, vai meter a bola numa paralela perfeita, a bola já para o ataque de Portugal, a bola metida para a zona de tiro, atenção Bruno Fernandes, bateu prensada a bola, chega ao guarda-redes da equipa da Macedónia, Dmitrievski. Estava ali em zona privilegiada Bruno Fernandes para fazer melhor, muita pressão dos homens na Macedónia fizeram com que o internacional português não desse bem na bola, foi uma espécie de rosca e acabou por ser uma defesa tranquila para Dmitrievski. Minuto 9 da partida, Luís Cristóvão, primeiras sensações deste Portugal-Macedónia do Norte. Uma equipa da Macedónia que, tendo começado com bola, tentou aproveitar muito cedo para dar um sinal de presença no encontro e, de alguma maneira, Portugal a acabar por ficar retraída com essa capacidade de iniciativa do adversário. Ou seja, a Macedónia surpreende pela forma como, nos momentos iniciais, tenta aproximar-se da área onde está Diogo Costa e Portugal, quando estamos perto do minuto 10, parece ainda não ter acordado para o jogo e vai olhando na expectativa de perceber o que é que a Macedónia quer do encontro. Ou seja, tudo errado nestes momentos iniciais. Ataca a Macedónia do Norte, lá direito, pode ser perigoso, Costa de novo, dá no apoio de Ristovski, pode cruzar, bate na bola no Mendes, tenta sair Portugal e vai o PSG. Excelente o TGV de Portugal, Nuno Mendes vai para ali fora, falta sobre o Diogo Jota, falta cometida Cláudia por um dos defesas da formação da Macedónia, aliás, até é um médio. É o Ademi. Exatamente. É o número 5, isso mesmo, o Ademi ali, claramente a fazer falta sobre Diogo Jota, a travar este contra-ataque, saída rápida de Portugal, primeiro Nuno Mendes a limpar e a colocar em Diogo Jota, tinha via aberta pelo lado esquerdo e Ademi travou o atleta português. António Teller há pouco avisou, Bernardo Silva num lance muito parecido e agora também levou um aviso, o Arga na Ademi. A bola está na formação de Portugal, vem para o ataque 0-0 no Drangão, estamos no sim aos sopas para o Mundial do Qatar, a bola já do Danilo, vai meter a bola para Bernardo, vai dominar, bola para trás, para Danilo, camisa 13, dá bola para trás para o guarda-redes Gil Costa, domina a bola em plena área de Portugal, há cânticos de alegria nas bancadas, o público está apaixonado por esta seleção, vamos lá ver se corresponde no relvado, é o que todos os portugueses desejam. A bola foi lançada para a frente, corta a formação da Macedónia, bola batida longa para o meio campo de Portugal, vai lá Danilo a primeira com o adversário, ainda Danilo vai olhando, vai tentar dominar, está muito marcado por um adversário pelo Milan Ristovski. Bola para fora, é de Portugal. Lançamento à esquerda e para Nuno Mendes. Aí está o jogador de Portugal para fazer este lançamento. Vai limpando as mãos na bola. Vai rodando o esférico. Estamos a caminhar para os primeiros, aliás, já passamos os primeiros 10 minutos desta primeira parte. A bola está na formação da Macedónia. Ataca a Macedónia, medições da área de Diogo Costa, vai trabalhando o Milan Ristovski, mete a bola no miolo, é no apoio de Bardi, Bardi tem a pressão do João Moutinho, já soltou para Ademi. Ademi para trás para Muslio, mas a equipa da Macedónia do Norte está instalada no meio-campo de Portugal. Agora a pressão de Bernardo Silva quase resultava. Chega a bola, no entanto, para o avisar Muslio, Muslio para o Ademi. Varia para a direita para Velkovski, Velkovski para Stefan Ristovski, encostado à linha lateral, bate contra um português. A bola está na formação de Portugal, no João Moutinho, vai o camisola 8, vai meter a bola já para Otávio, recebe Otávio, que grande exibição fez frente à seleção da Turquia. A bola batida já para Cancelo, está instalado no meio campo contrário, vai bambuleando a bola de um pé para o outro, dá a bola para trás, a bola para a formação de Portugal, para Moutinho, dá para Pepe, a Pepe recepciona, pé direito, à entrada do meio campo de ataque, dá a bola para junto ao lateral, bola para trás, outra vez para Pepe, vai rodar o jogo para Diogo Costa, fora da área, fora já da meia lua da área de Portugal, dá bola para Nuno Mendes, dominou a bola, quase a perdia, bola para trás, vai para Danilo, solta a marcação, pode avançar Danilo, vai pela asa esquerda, deixa a bola para João Moutinho, recebe o Barbaças de Portimão, mete a bola para o Otávio, Otávio recepciona a bola, junta a divisória, abate para junto ao lateral, para Nuno Mendes, mais para trás, a bola para o Bruno Fernandes, atira com pinta, a bola trivela, já para o Pepe, mete a bola redondinha, já para o ataque da Portugal, a bola para Bernardo, aí está Bernardo, mete a bola para junto ao lateral, a bola para a formação portuguesa, a bola para Moutinho, Moutinho para trás, a bola para Pepe, e Portugal com muita posse de bola, mas sem grande consequência, e bola para trás, vai para o Diogo, e o Diogo dá a bola para o Danilo, tem terreno para avançar, e é o que faz, vai para ali fora, aí está o gigantão da defesa de Portugal, bate com a bola, já para o Diogo Jota, recebe Jota, bate com a bola longa para a direita, bem jogado, atenção à equipa de Portugal, pode ir para o ataque, a bola foi metida para a ponta direita, pode haver cruzamento, linha de fundo, bola cruzada de Cancelo, atenção, para o toque de Bruno Fernandes, não é especialidade o cabeceamento, ele é muito melhor com os pés, e Cláudia, foi um erro de Bruno Fernandes. Foi um disparate diretamente para a bancada, o cabeceamento do número 11 de Portugal. Bruno Fernandes ataca a bola ao segundo posto, tinha pouco ângulo, podia ter dado para o meio, estava lá Cristiano Ronaldo, por exemplo, para tentar dar sequência ao lance, acabou por optar pelo cabeceamento e fê-lo diretamente para fora. Zona africana, Senegal 1, Egito 0, jogo avança para prolongamento. No Dragão, 0-0, pontapé de baliza para a Macedónia do Norte. Muita cerimónia para que o guarda-redes Stala Dimitrievski bata o esférico na frente, tira Portugal, recupera a Macedónia do Norte. De novo Portugal, Danilo Pereira, a bola anda muito nas alturas. Quem coloca no relvado é o Diogo Jota, tenta sair com o contra-ataque Portugal. A bola para o Otávio, grande passe para Ronaldo, atirou, fora! Tão perto, mãos nas ancas, o desespero do capitão de Portugal, a bola, Cláudia, não moriscou, o posto esquerdo, grande tiro, bom, mas o passe do Otávio é magistral. O passe do Otávio deixa Cristiano Ronaldo na cara do gol, consegue fugir à marcação de três homens, ele é muito rápido a fugir à marcação, fica enquadrado com a baliza, remata cruzado, rasteiro, com força, a bola passa muito, muito perto do posto esquerdo, leva as duas mãos à face o capitão da seleção nacional, porque percebeu que teve a possibilidade de adiantar Portugal no marcador. Manuel Queiroz, foi preciso esperar pelo minuto 14 para o primeiro momento de grande emoção. Sim, o primeiro remate do jogo, basicamente, com um contra-ataque de Portugal, a explorar também, digamos, este início da Macedónia, como disse o Luís, a querer surpreender de alguma forma a equipa portuguesa. Mas não é fácil surpreender a equipa portuguesa, e acho que esta jogada, em que foi preciso trabalhar muito no meio-campo, em que foi preciso ganhar a bola, limpar ali o lance a meio, diz um bocadinho do que deve ser o jogo de Portugal. Portugal tem que meter o pé, não pode estar preocupado em não meter o pé. Em cima das 20 horas em Portugal Continental e na Madeira, são menos uma nos Açores, é menos uma nos Açores neste caso, vai bater o pontapé de canto a formação da Macedónia. Primeiro canto do jogo é para a formação dos Balcãs, para ser batido à esquerda para o pontapé de Nabardi, bola ao primeiro poste, tira de novo Portugal. E é o canto consecutivo para a equipa visitante. A surgir o corte logo ao primeiro posto por Bernardo Silva e a ceder novo canto novamente à esquerda para Bardi. Mais uma vez o pontapé de canto à esquerda para Enis Bardi, jogador que joga no Levante, já leva 3 golos em La Liga. Bola colocada no quarto círculo, gesticula com o braço esquerdo, vai bater, pé direito, bola ao primeiro posto, tira João Moutinho, sai a bola ainda para o jogador da Macedónia do Norte, vai meter lá à direita, é para o Tiomir Costa de 9, tenta fugir à marcação de Cancelo, fugiu, falta! Falta de Cancelo sobre Tiomir Costa de 9, é pontapé livre para a formação balcânica. O lateral português protesta, mas o lance foi mesmo à frente do árbitro auxiliar, que não hesitou e assinalou essa infração de João Cancelo. Muito perto do enfiamento da quina da área de Portugal, lado direito do ataque da Macedónia do Norte, pontapé livre para a formação orientada por Blagoia Namilevski, vai bater Enis Bardi. Aí está o médio de 26 anos a colocar a bola no local onde há pouco foi cometida a infração sobre Costa de 9, há um homem de Portugal, que forma a barreira, é Bernardo Silva. Diogo Costa já deu indicações. António Taylor vai à área, coloca tudo em ordem, coloca tudo em pratos limpos, vai estar em condições para a cobrança. O Enis Bardi vai agora apitar, o juiz britânico António Taylor já se ouviu o apito. Bola levantada para a área, Diogo Costa agarra, segurou. Foi colocada a bola logo ali no coração da pequena área e Diogo Costa, sem qualquer pressão, agarrou à vontade. Falta de Diogo Jota sobre o adversário, o árbitro indicou o ponto, em pé livre para a formação da Macedónia do Norte. Falta evidente do jogador do Liverpool, cometida sobre Alioski, da pontapé livre para a equipa da Macedónia do Norte. É a entrada do meio campo adversário para bater Alioski, mas os macedónios fazem tudo com muita parcimónia, tudo muito calmo e devagar. Agora bola batida para trás na direção do central Muslio, e este tudo para trás para o guarda-redes Dimitrievski. Joga à vontade no interior da grande área, vai transpondo a bola para o exterior da grande caixa da Macedónia do Norte. Bate na Dimitrievski, bola para a cabeça da Pep, consegue ganhar das alturas, mas foi atingido por Milan Ristovski. É livre para Portugal. A bola para a equipa nacional de Portugal, bola para ser movimentada por Pep. Estamos a caminho dos 20 minutos iniciais, ou 0-0 a permanecer. Uma destas equipas vai avançar para o Campeonato do Mundo no Qatar. A bola já para o Nuno Mendes, vai lançar a bola para o Ronaldo, a deriva para o meio, a bola para Bruno Fernandes, vai na dividida com o adversário, vai para o relvado, um jogador da Macedónia fica magoado, o árbitro apita, é livre. Bruno Fernandes dá na bola, mas acaba por atingir o jogador da Macedónia do Norte, que fica caído. É um corte à queima do internacional português e depois, com o pé direito, acaba por atingir o número 7. Elmas ainda está caído e queixoso, o jogador da Macedónia do Norte. Deixa-me aproveitar para dizer, em África, ao primeiro apurado, o Ghana conseguiu o apuramento, deixa pelo caminho a Nigéria, empate 1-1 frente à Nigéria, na casa da Nigéria. É a quarta presença do Ghana numa fase final do Campeonato do Mundo de Futebol. No Dragão, 19 minutos, primeira parte, ainda 0-0, última etapa de Portugal, rumo ao Mundial do Qatar. Bola batida pelo guarda-redes da Macedónia do Norte. Otávio estava a dormir, acabou por perder a bola e vão os macedónios. Lado esquerdo, tentativa de Elmas passar, mas Pepe chegou primeiro. Já pontapeou, bola para o contra-ataque português. A bola está no Diogo Jota, vai meter a bola para trás. A bola já para o Bruno Fernandes, vai a ganhar terreno, dá a bola para o Ronaldo, bate mal o capitão, entrega ao adversário. Vai aproveitar a Macedónia do Norte para construir nova jogada de ataque. É o Tiomir Costa de novo quem conduz, dá a bola para o Ristevski, vai pela direita, Ronaldo tenta travar o Elmas, mete a bola para a direita para Ristevski, linha de fundo, cruzamento tirado, bola para o segundo posto, bola para ser o remate, o tiro ao lado, primeira ameaça com algum perigo, Cláudio, o remate foi de Alioski, o lateral que é goleador na Liga da Arábia Saudita, já leva 6 golos esta época, tentou ser feliz em pleno Dragão. Com o pé esquerdo, Alioski a rematar de primeira, estava sozinho ali à entrada da grande área, descaído para a esquerda, e o lance acaba por sair ao lado da baliza de Diogo Costa, fica o aviso da Macedónia do Norte. Vítor Martins, aos 20 minutos, a formação da Macedónia do Norte a fazer o primeiro remate, a bola sai ao lado da baliza de Diogo Costa, mas fica o aviso para esta transição da equipa da Macedónia do Norte. Tem que ver algum sinal de fora, porque de facto, e concordando com aquilo que o Luís disse à passagem do minuto 10, Portugal está muito adormecido no jogo, inclusivamente a Macedónia tem nesta altura o domínio territorial, portanto joga mais posicionado no meio campo defensivo de Portugal do que propriamente o contrário, quando seria de esperar precisamente o contrário. Aliás, creio que a Macedónia acaba por surpreender um bocadinho no seu posicionamento, não na sua estrutura, mas onde coloca o bloco e onde faz a primeira zona de pressão, ainda dentro do meio campo defensivo de Portugal, ainda que tenha com três homens, mas acaba por fazê-lo muito bem posicionada na sua estrutura de 4-2-3-1 e muitas vezes em 4-1-4-1 defensivo, que depois tenta alterar para o 4-3-3 em sair em transição rápida e tentar sair Portugal, sair em contra-ataque. Aquilo que nós esperávamos é que fosse a Macedónia a jogar em contra-ataque, mas aquilo que temos ouvido mais, quer tu, quer o Fernando Henrique, é Portugal a sair em contra-ataque. Conseguiu fazer a primeira incursão ao minuto 13, o remate ao minuto 14 e de resto tem estado muito distante da baliza de Dimitri. Portanto, o que se esperava era que Portugal jogasse precisamente em meio campo contrário e está a jogar mais no seu meio campo. A bola foi lançada por Portugal, bola para o lado esquerdo, vai Bruno Fernandes, não domina ainda tentou este cruzamento do João Cancelo, mas a bola foi com muita força, Cláudia. A bola fora é da equipa da Macedónia. Correu muito o jogador do Manchester United para tentar manter a bola dentro das quatro linhas, mas não conseguiu. Bruno Fernandes vai por isso haver lançamento para Ristovski. O público do norte do país, o público do Dragão, tenta ser o 12º jogador, vai puxando por Portugal. Há pouco o Fernando Santos deu indicações bem visíveis cá de cima para que a equipa troque a bola, para que tenha paciência, para que jogue, porque para já não está a ser fácil furar a muralha defensiva da Macedónia. Portugal de novo, de posse do esférico com Danilo. Aí está Danilo, vai meter a bola já para Nuno Mendes, devolve a bola para Danilo, recepciona o central de Portugal, bate a bola para a direita, a bola para Pepe, solta marcação, abre à direita, aí está Portugal a abrir o leque, a bola vem já para João Cancelo, vira-se para o meio campo contrário, dá a bola já para o Otávio, encostado ao lateral, mete a bola outra vez para Cancelo, a Cancelo vai dominando, há palmas a compasso nas bancadas do Dragão, 0-0, caro ouvinte, estamos no ok, no que é para o Mundial. A bola Danilo dá para a esquerda para Nuno Mendes, vai pisar a bola para trás, outra vez para Danilo, a entrada do meio campo de ataque, roda a bola para o grande círculo, a bola vai para o Pepe, rasga o passo, zona do meio, a bola para Jota, Jota abre à direita, a bola vai para o Cancelo, mete a bola para a linha, aí está Portugal com o Otávio, bem, a flatir para o meio, vai picar o passo para Jota, que passe, cruzamento e canto para Portugal. Belo passo de Otávio, novamente com a boa visão o internacional português a ver Diogo Jota dentro da grande área, a picar a bola precisamente para Diogo Jota. Portugal ganha o primeiro canto da partida. Pontapé de canto à direita, aí está Portugal a tentar fazer moça quando estamos a meio do primeiro tempo. Aqui no Dragão permanece o nulo. Há diálogo entre dois jogadores de Portugal, bola para ser batida para o interior da área da Macedónia. Equipa que sofreu em Palermo frente à Itália, mas acabou por ganhar à italiana, como disse o selecionador da Macedónia do Norte. E Portugal já ganhou, já empatou com esta Macedónia. Este é o terceiro jogo e o primeiro oficial entre as duas seleções. A bola para ser batida, mas não. Há ali uma reunião de condomínio, Cláudia, na área da equipa de leste. Anthony Taylor está a avisar os jogadores que não quer agarrões dentro da grande área e por isso ainda não autorizou que o pontapé de canto fosse marcado. É agora, bola para ser movimentada. Muita movimentação também na área. Bola batida, atenção, cabeceamento para fora! Portugal a ter aqui uma excelente ocasião. A bola, Cláudia, a ir para lá da baliza adversária. É Diogo Jota a atacar a bola de cabeça, a cabecear como mandam as regras, de facto, de baixo para cima, mas a não conseguir desviar a bola em direção à baliza. Ela passa poucos centímetros acima da barra. Diogo Jota estava em posição privilegiada, acabou por ter azar porque foi uns centímetros acima da barra. Volta a demorar muito para bater a pontapé de baliza. Hoje jogou guarda-redes da Ana Macedónia. Os macedónios estão de posse de bola com Costa Adinov perante Nuno Mendes. Cai e não há nada. A bola vai já para o Diogo Jota. Vai flatindo para o meio. Vai transportando a bola. Mete a bola para Ronaldo. Vai para a área. Ronaldo. Trambolhão. Não há nada. Não há nada. Ronaldo caiu, mas não há falta. A bola sobra já para Nuno Mendes. Vai dominar a pé esquerdo na bola. Vai meter para junto ao lateral. A bola para Bernardo Silva. Dá para trás. A bola para Nuno Mendes. Mais para trás ainda para Danilo. Vai retemperando Portugal. Vai organizar novamente o ataque. A bola para Bernardo Silva, aí está Bernardo, vira-se para a área contrária, abre tudo para a esquerda, a bola para Nuno Mendes, para Bernardo, a Bernardo cabisola, 10 para trás, a bola para Danilo, pode meter a bola para Pepe, está solto de marcação, é o que faz, recepciona na grande roda, vai meter a bola para a direita, bem jogado, a bola para Cancelo, dominou, vai tentar fugir à marcação de um macedónio, vai levando a bola ainda Portugal, a bola para trás, vem a bola já para Moutinho, a Moutinho vai levando a bola, ainda Moutinho, agora titubeante, deixa a bola para trás, a bola para o companheiro, a bola para Cancelo, vira o jogo para a esquerda, a bola para Nuno Mendes, é lateral para lateral. A bela recepção do número 2, aí está Nuno Mendes, agora a meter a bola para o meio, para Bernardo, a Bernardo bate a bola para o lado direito, 25 minutos, já lá vão, 0-0 do Dragão, a bola é de Portugal, a bola metida já para o espaço de Otávio, Otávio dá a bola para o companheiro, a bola já metida para a área, atenção, vai fugir, Bruno Fernandes vai tentar o cruzamento, é ponta, pé de canto. Tentou duas vezes, Bruno Fernandes, rápido ali a surgir, depois deste passo da direita, tentou duas vezes cruzar, atrasado para os companheiros, mas estava na marcação. A defensiva da Macedónia do Norte cede canto novamente à direita, novamente creio que para Bruno Fernandes. Aí está Bruno Fernandes, vai colocar a bola no metro quarto círculo. O público vai puxando pela equipa das esquinas a partir das bancadas, casa cheia aqui no Dragão, no topo norte, no topo da bancada nascente estão também muitos adeptos da Macedónia. Atenção a Portugal, bola batida, bola para a área, corta a equipa da Macedónia, a bola foi tirada de Velkovski para lá da lateral, arremesso para Portugal, aí vem a equipa nacional das esquinas, vai tentar outra vez avançar para a área contrária, a bola metida para a direita, já para trás, a bola para Moutinho, aí está Moutinho, olhou, vai cruzar, já cruzou, atenção para Pepe, vai dominar de cabeça, dá a bola para trás, a bola para Ronaldo, mas já estava em posição irregular. É isso que indica o árbitro auxiliar, adiantamento de Pepe quando domina a bola de cabeça e por isso interrompido o lance ofensivo de Portugal, a bola pertence à Macedónia do Norte. Estamos com quase 27 minutos da primeira parte. Manuel Queiroz, Portugal, nos últimos minutos, a jogar com paciência, a trocar a bola, a rodar à procura de uma brecha na defensiva da Macedónia, ou seja, digo eu, a jogar mais como se estaria à espera. Sim, mais como se estaria à espera, tendo a bola. A Macedónia tenta impor um ritmo de dar de sapatada em cada lance, tentando obrigar Portugal a jogar de outra maneira ou tentar tirar partido dessa forma de jogar de Portugal. Hoje não muito, acho que muito claramente a equipa não entrou com determinação, se quisermos, é uma questão de atitude, ainda que seja ainda que se possa chamar de várias formas, acho eu. E portanto, duelos tem perdido quase todos e a partir daí, e este é um jogo de duelos forçosamente, a partir daí, se Portugal não tiver a bola, tem dificuldades. E portanto, nos últimos minutos, acho que sim, que a equipa tem conseguido. Conseguiu dois cantos, conseguiu ser mais perigosa, isso é seguramente o melhor caminho. Nuno Mendes está magoado, o árbitro da partida, Cláudia, vai mandar seguir o jogo, agora sim interrompe, está a rebolar o camisola 2 do Portugal. Ele deixou seguir porque a bola ficou na posse de Diogo Jota, mas Nuno Mendes consegue passar, mas fica com o pé direito preso ali no desarme, creio que de Costa Adinov, e pode ter ali um problema complicado o lateral português, porque fica com o pé direito preso, ali é uma dobra. É certo que o Costa Adinov toca na bola, amarelo. Nem falta foi, o Arte não assinou a falta, é que ele toca na bola, mas como se costuma dizer, foi cão, casota e tudo, não é? Porque ele levou tudo à frente e acaba por atingir o Nuno Mendes. Está a ser agora assistido e levanta-se com a ajuda da equipa médica da Federação. Parece recuperado. Parece disponível para continuar, está no Nuno Mendes, vem para fora do relvado para poder reentrar Anthony Taylor, barba da mão à orelha. Seja como for, Rafael Guerreiro está a realizar exercícios de aquecimento para precaver aqui um eventual problema na lateral esquerda da seleção. A bola é para Stefan Ristovski. O capitão da Macedónia do Norte vai, por certo, com o fair play, dar a bola para a formação portuguesa, já que foi Danilo a tirar a bola para fora para que Nuno Mendes fosse assistido. E aí está, aplauso Dragão, bola na equipa nacional. A bola para Pepe, tirada já por Danilo, vem para Pepe, camisola 3, dá à direita, a bola para Cancelo, sobre a linha que divide os dois meios campos, vai transportando a bola, dá para a zona do meio, a bola vem para Pepe, para Danilo, aliás, Danilo mete à esquerda, a bola para Nuno Mendes, incorpora-se no ataque, bate a bola, bem numa paralela para Ronaldo, tenta dominar, corta bem a formação dos Balcãs. Ronaldo lançou, a bola já para Jota, vai aos trambolhões, perde a bola para o adversário, novo lançamento, Ronaldo, mas há um homem caído e por isso Cláudio Arito interrompe. Ele fica magoado, o jogador da Macedónia do Norte, porque entrou com tudo a tirar a bola a Diogo Jota, acabou por se magoar no pé direito porque bateu na perna precisamente de Diogo Jota nesse corte e está ainda caído. É o árbitro. É o Bardi, isso mesmo, o árbitro Anthony Taylor está a conversar com ele, já se levantou, número 10 da Macedónia do Norte, e vai haver lançamento para Portugal. Lançamento para Nuno Mendes, o público está incansável aqui no Dragão, grande espetáculo nas bancadas, é a paixão pelas esquinas, a paixão por Portugal. A bola está no Pepe, deu uma voltinha, mete a bola para o solto, Danilo, aí está Danilo, vai levando a bola, dá a bola outra vez para o meio, a bola para Pepe, pode rodar para a direita ou então para a esquerda, ainda Pepe é o dono do destino, vai meter a bola para o espaço do João Moutinho, vai meter a bola já para junto ao lateral, a bola para Cancelo, faz a marcação do adversário, tenta a finta, bola fora, é arremesso para a equipa de Portugal, a bola foi tocada por Trajkovski, o herói de Palermo, a bola vem para trás, para Portugal, zona defensiva, a bola está no Pepe, a Pepe vai meter a bola para a zona do meio, aí vem a bola já para o Bernardo Silva, aí está o maestro da equipa de Portugal, vai tentando organizar, ainda a olhar e a ler o jogo, dá a bola do Mancinho, a bola para Pepe à direita, outra vez para Bernardo Silva, a Silva vai dominando a bola, vai puxando, pé esquerdo, a bola para Danilo, solto outra vez, pode ir por ali fora, prefere meter a bola já para o meio campo de ataque, a bola para Nuno Mendes, rasga o passe, arriscado, a bola para o Otávio, para Ronaldo, Ronaldo vai ajeitar para entre dois da marcação, perde a bola. E vai a Macedónia do Norte, contra-ataque, vai escondendo ali um adversário, o Milan Ristovski, mete à direita para Bardi, Bardi para o Stefan Ristovski, coloca a bola no meio, descongestiona, mas mal. Atenção, bola para Ronaldo, aí vai o capitão, dá para Bruno Fernandes, atira o gol! Bruno, Bruno Fernandes, o Sheik da esquina. Gol! Portugal! Ronaldo, capitão, nada goloso, a servir na perfeição, o companheiro de equipa Inglaterra, companheiro de seleção. Bruno Fernandes atirou, já está a Cláudia, a festa é lusitana, Portugal na frente. E há uma perda do ex-Sporting Ristovski, era ele que tentava colocar no meio, Bruno Fernandes muito rápido consegue interceptar esse passe da direita, faz ali a combinação com Cristiano Ronaldo e depois o capitão, em vez de optar pelo remate, dá novamente para a direita, Bruno Fernandes atira rasteiro para o fundo das redes, inaugura o marcador, chega ao segundo do gol nesta qualificação europeia para o Mundial, o jogador do Manchester United. 33 minutos da primeira parte no estádio do Dragão, está colorido o marcador e é para as cores nacionais. O placar indica, Carlos. Portugal 1, Macedónia do Norte. Nada. Desporto, Antena 1. Ora bem, é o sétimo golo de Bruno Fernandes com a camisola da Seleção Nacional. 42 jogos. Qatar, alô, alô, e vamos nós. E Luís Cristóvão, a língua não engana. Portugal rima com o Mundial. Macedónia rima com vais levar na Cachimónia. É verdade, a Seleção da Macedónia do Norte acaba por fazer uma coisa que era a única que não poderia fazer, que era cometer um erro que desse espaço a Cristiano Ronaldo ou a mais algum jogador português para poderem atacar mais à vontade a sua baliza. E acontece, tragicamente, para o jogador da Macedónia do Norte que já atuou na Liga Portuguesa, Stefan Ristovski, a fazer um mau passo, oferecendo a bola a Bruno Fernandes, e depois entre Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, os dois homens do Manchester United foram combinando até que Bruno Fernandes rematou sem possibilidades para o guarda-redes Dimitrievski. Portugal consegue marcar num jogo que estava muito difícil e agora olha em frente e parece ver uma autoestrada para o Qatar. Vítor Martins, a equipa de Portugal a chegar à vantagem. Noutros tempos, daquele primeiro passo para CR7 era para ele explodir. Sim. Em direção à baliza, mas a idade já não dá para tudo. Ele parou e assistiu Bruno Fernandes. Foi inteligente. Foi inteligente, de facto. Poderia levá-lo ao inésito se efetivamente optasse pela jogada individual. Mas, de facto, Portugal aproveita o seu melhor momento no jogo. Depois da minha última intervenção, ao minuto 20, passaram até o gol 12 minutos e foi nesses 12 minutos que Portugal esteve claramente como aquilo que esperávamos que estivesse no jogo e, portanto, acaba por chegar ao gol nesse melhor momento. Todavia, e concordando em absoluto com o Luís, aproveita aquilo que os macedónios não deveriam fazer. Fizeram-no frente à Itália, até um erro mais grave, mas a Itália não aproveitou. De facto, tendo Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e outros na equipa, é mais difícil errar porque a qualidade vem sempre ao de cima. E, de facto, Ristovski, que era aquele que provavelmente teria menor margem para errar pela sua experiência em duelos maiores, acabou por errar e fazer com que Portugal esteja agora na frente do marcador, depois, como disse, de 20 minutos com uma má entrada, mas 12 minutos que acabam por ser aquilo que esperávamos do jogo. Olhamos já o pós-golo de Portugal, Manuel Queiroz. Vai a equipa da Macedónia agora abrir um pouquinho mais ou não? Sim, provável que sim, embora não possamos estar insatisfeitos com a forma como a Macedónia joga, está a fazer o seu jogo, mas bastante, no jogo todo, bem mais do que fez com a Itália. Dizer também que esperar que os macedónios errem também é uma opção, foi o caso, não é? E portanto partir em contra-ataque também, creio que foi uma das situações estudadas. Agora isto mostra que Portugal, se fizer mais pressão, se houver, e não tem feito praticamente nenhuma pressão, se fizer, mais facilmente volta a marcar. É livre. Jota fez falta. É livre para a formação da Macedónia do Norte na zona defensiva, depois de uma falta de Jota sobre Stefan Ristovski, ele que joga esta noite pela quarta vez no Dragão. Nunca aqui ganhou as outras três, que tinham sido com a camisola do Sporting Clube de Portugal diante do Futebol Clube do Porto. Livre para a formação da Macedónia, vai bater o guarda-redes Dimitrievski. Bola longa no ataque, é para o quarto de Danilo, a bola vai para trás, zona de ação de Pepe, ganha nas alturas de novo Danilo do posse de bola, mas falta sobre Pepe. Foi tocado por Costa Adionov, fica caído o central da seleção e Anthony Taylor vai ver o que se passa com Pepe. Está recuperado Pepe, levanta-se já, ergue-se. Há milhares, Cláudia, de lanternas que dão aqui uma espécie de cascata luminosa absolutamente fantástica no Dragão. É um cenário já visto na quinta-feira no jogo aqui frente à Turquia. O público do Dragão acendeu as lanternas dos telemóveis. Há pouco gritava a plenos pulmões o nome do capitão, Cristiano Ronaldo, e agora dá um colorido diferente a esta noite. É uma espécie de árvore de Natal gigante este estádio neste momento. Pontapé de Diogo Costa, a bola vai para o Jota. Golpe de cabeça, corta a formação da Macedónia. A bola vai para o espaço português. A bola já para a Danilo, recepciona pé direito. A bola para trás, para o guarda-redes Diogo Costa. A domina sobre a linha da vitória. Bate para Pepe. Há hinos de alegria nas bancadas. Que festarola esta de Portugal no estádio do Dragão. Com o Mundial, já com pano de fundo. Já anda toda a gente a tentar decorar como é que se faz a dança do ventre. A bola vai para Pepe, a Pepe vai dominando sobre a divisória, a bola vem para Otávio, Otávio dá a bola para junto ao lateral, a bola para o companheiro, vai tentar agora avançar Portugal, bola já do Cancelo para trás, bola na direção do Moutinho, Moutinho rodou para a direita, dá a bola para Pepe, incorpora-se um ataque, Pepe vai agora levantar, já levantou, a bola para a área, para Ronaldo, corta a formação da Macedónia, vai lá ainda Bruno Fernandes, a bola para Otávio e para Bruno, há falta. A falta de Bruno Fernandes sobre o jogador da seleção da Macedónia do Norte, Alioski. Quando Bruno Fernandes tentou ganhar ali a bola, acabou por atingir o número 8 e Anthony Taylor assinalou isso mesmo. O livre vai ser cobrado pelo guarda-redes. Estão mudos e quedos os cerca de 1.200, 1.500 adeptos da Macedónia do Norte num dos topos da bancada nascente do Estádio do Dragão. Portugal está em vantagem, bate longo o guarda-redes Dimitrievski, tira Portugal, mas foi de qualquer maneira o toque de Bernardo Silva, recolhe à vontade o guarda-redes da Macedónia do Norte, joga todo de amarelo. O guarda-redes que é colega de Bebé, do português Bebé, no Raio Vallecano de La Liga, em Espanha. Bola em Dimitrievski, bate de pé direito, longa à procura do Milan Ristovski, tira Portugal. Insistem os macedónios, mas não chega o Trajkovski. Bola para a formação portuguesa, também facilitou Portugal, mas vai lá Moutinho, consegue com calma e tranquilidade ficar com a bola, é pressionado, mas ainda mete na frente. Qual formiguinha trabalhadora da bola já para o companheiro, vai tentar arrancar o Diogo Jota, bola para fora, é lançamento à direita para a formação nacional de Portugal. A bola já para João Cancelo, vai lançar a bola para trás para Pepe, pode meter a bola para o meio, é o que faz. A bola vem para Danilo Pereira, recebe pé esquerdo com o direito, a movimenta na direção do Bernardo Silva, dá já para o meio campo de ataque, aí vai o capitão, aí vai Ronaldo, camisola 7, vai levando a bola para junto ao lateral, para Nuno Mendes, simulação ainda Mendes, para um lado, para o outro, hoje a marcação faz um bailado, Ronaldo sacode com pinta, a bola para trás para o Bernardo e o Bernardo mete a bola para o Danilo, a Danilo mete, a bola já para a zona central, para Pepe, vai levantar, bola para a área, atenção para Ronaldo, vai cruzar, cruzou, ainda o pontapé para fora. Diogo Jota com a baliza escancarada. Não esperava esta dádiva. Atirou Cláudia para a malha de fora. Já foi tudo em esforço. Primeiro Ronaldo em esforço conseguiu tirar o cruzamento atrasado. Não com muita força. E para uma zona onde havia mais homens da Macedónia do Norte do que portugueses, Diogo Jota veio de trás, tentou ganhar a bola. Conseguiu ganhar o ressalto, mas depois com o ângulo apertado acabou por rematar à malha lateral. Continua a demorar o guarda-redes. Dimitrievski bateu agora na frente, mas Danilo está um senhor na recuperação. A bola é para Portugal. A bola de Nuno Mendes para trás, a bola para Pepe. Pepe vai dominando. Estamos já nos 5 minutos finais desta primeira metade. Portugal vence por 1-0. A gol de Bruno Fernandes. Portugal mais próximo do campeonato do mundo, mas ainda há tanto para jogar. A bola vem do Bernardo Silva. Dá a bola para trás para o Danilo. E Danilo vai meter a bola para o Pepe. E o Pepe vai dar a bola outra vez para Bernardo. Bernardo Silva vira-se para o meio campo contrário. Vai tricotando a pé esquerda. A bola outra vez para o lado canhoto. A bola para o Souto. A Danilo tem terreno para avançar. Aí está Danilo Pereira num território que bem conhece. Foi durante várias temporadas jogador fundamental na equipa do Futebol Clube do Porto. Abate a bola para Bernardo. Bernardo mete a bola para junto da lateral direita. A bola para Cancelo, bem ali no samba, a tirar o adversário do caminho. Mete a bola para Bernardo. A Bernardo dá para o lado direito. Bola metida já para trás. Vem a bola para Pepe. Rasga o passo para Moutinho. E o Moutinho vai agora levando a bola. Pé direito. Portugal com calma. A bola para o Pepe. E o Pepe vai tentar meter a bola para a zona central. Para Moutinho. Moutinho para Danilo. Rouba Portugal o jogo. Vai a bola já para o lado canhoto. Vai avançar. Mete a bola para Nuno Mendes. Nuno Mendes vai dominar a bola. Aperta o adversário. Tenta a fim da bola fora. É lançamento para Portugal. Ainda tentou Costa de novo. A bola lançada de Nuno Mendes. Bola para trás. Vai na direção do Danilo. Danilo Pereira mete a bola para Pepe. Pepe vai agora levando a bola para Danilo. A devolver a bola para o lado esquerdo. E Danilo, pelo simples não, devolve a bola a Pepe. A Pepe marcado por Costa de novo. Aliás, pelo Milan Ristovski. A dar a bola para a direita. Vem a bola já para Cancelo. Dá a bola para Ronaldo. Vai para o Relvado. Não há falta. Segue a Macedónia com posse de bola. A bola é conduzida agora por Elmas. Elmas a colocar para trás. Curtinho no central. Na Velkovski. Velkovski para o sinal para Bruno Fernandes. Fica atrás ao tudo para o guarda-redes. Dimitrievski bate longo na frente. Bola no grande círculo. Salta Bernardo Silva com Elmas. Abre a bola ainda para o jogador macedónio. Luta-se muito pela posse. Quem consegue sair daquela malhada é o Ademi. Trabalha bem a formação da Macedónia. Aí vai Elmas pelo corredor central. Pela frente tem Pepe. Não passa por Pepe. E o público reconhece este esforço de Pepe. E há, de facto, Cláudia, grande apoio ao central português. É um regresso saudado de Pepe aqui ao eixo da defesa da Seleção Nacional. Ele que ontem foi elogiado por Cristiano Ronaldo na conferência de imprensa. Cristiano dizia que Pepe é da mobília e que deve estar sempre na concentração da seleção. Ora, aí está ele de regresso depois de ter falhado o jogo na quinta-feira e muito saudado pelo público. É da mobília e ainda sem grande carujo. Aliás, Ronaldo disse que era ou apelidou de King is Back, o rei está de volta. E Jorge Andrade, que foi também um excelente central de Portugal, ontem mesmo na gala do jornal do Gaiense, dizia que Pepe era o melhor central do mundo. A bola vai para o lado esquerdo, a bola para a Bruno Fernandes, vai dominar, vai bater a bola, atinge a Bruno no Mendes, vai tentar dominar, ainda Mendes, bem, a ganhar sobre Ristovski, Mendes a fazer gato-sapato do lateral da equipa da Macedónia, ainda Mendes com a bola, a puxar para o pé esquerdo, cruzou, corta! A equipa de leste, mas era um lance perigoso. Ataca a formação da Macedónia do Norte com a Ariana Nademi a meter a bola para a esquerda. É para o camisola 8, Alioski. Alioski para Costa Adinov. Tentava ser a jogada da Macedónia do Norte. Rouba Moutinho. Dá a bola já para Otávio. Mete a bola para o Cancelo. Passo picado. Bem jogada. Bola para a direita. Aí vai Portugal. Vai tentar aproximar-se da área contrária. Bernardo vem a deixar a bola para Cancelo. Vai cruzar. E canto para Portugal. É cedido ali por Muslio junto à linha de fundo a evitar que houvesse males maiores para a baliza da Macedónia. E Portugal a conquistar novo canto, novamente à direita para Bruno Fernandes. É o terceiro das esquinas nesta primeira parte. Aí vai o camisola 11, Bruno Fernandes, o Maiato. Vai colocar a bola no metro quarto círculo, vai levantar a bola já para o interior da área. A contrária tem um companheiro por perto, mas acredito que vai lançar a bola para a área da Macedónia, onde Portugal coloca 5 jogadores de encarnado e verde. Atenção a este lance, estamos a caminhar para o tempo de compensação. A bola batida era para o primeiro posto para Ronaldo, corta a formação da Macedónia e recupera a Portugal. Portugal. A bola está no lado direito, bola batida para a linha de fundo, vai cortar a equipa da Macedónia. Bom corte agora da equipa da Macedónia por Alioski. Tenta sair a jogar para o intermédio de Trajkovski, vai o herói de Palermo, mete à esquerda para Alioski, mete na frente, é para a entrada do Ristovski, tira Danilo, sobra a bola ainda para o jogador da Macedónia do Norte, é o Stefan Ristovski, novo cruzamento, de novo Danilo, que enorme primeira parte está a fazer o médio do PSG. Que homem zarrão Danilo, ergueu o corpo, dominou a bola, dá já para o ataque, vamos ter mais um minuto nesta primeira parte. Aí está Portugal, a bola do Otávio, rasga para o Cristiano, vai para o Rio, não há nada, é o árbitro inglês, pois claro, mandou seguir a bola dos macedónios. Bola à direita, Stefan Ristovski, ele já se enganou esta noite, já passou a bola a Bruno Fernandes, um ex-companheiro de equipa no Sporting, mas hoje era adversário e permitiu a cavalgada de Portugal para o golo, para já dar vantagem à formação lusitana. Tic-tac, não estamos no time de compensação nos segundos finais desta primeira parte. Portugal vai guardar esta preciosa vantagem para o que vem à segunda parte desta decisão frente à Macedónia do Norte. Portugal procura o sexto Mundial consecutivo numa caminhada que começou na Coreia do Sul e no Japão. Bola lançada para a equipa da Portugal, a pontapé do Diogo, corta Ristovski, vai a bola para o Nuno Mendes, vai meter a bola já para o meio, a bola para o espaço onde está a dominar o João Moutinho, bate para a esquerda, a bola já para o Bruno Fernandes, mete na paralela para Ronaldo, aí vai o capitão, aí está Ronaldo, tenta passar por Ristovski, a puxar, pé direito, abre atrás a bola para o Bruno Fernandes, vai cruzar, vai terminar o tempo de compensação, ainda Portugal, a bola para Cancelo, quina da área, puxa para o pé esquerdo, bateu para fora! Que petardo no final da primeira parte, Cláudia. João Cancelo, grande momento, a bola não andou longe da baliza da Macedónia. De pé esquerdo, um belo remate do lateral direito da seleção nacional, João Cancelo a puxar para o melhor pé e a rematar com efeito, a deixar um aviso à baliza da Macedónia do Norte naquele que foi o último lance desta primeira parte. Tempo de intervalo no Dragão, Portugal em vantagem, o sublinhado, os comentadores da Antena 1 a esta primeira parte. Manuel Queiroz. Um resultado bom para Portugal, acho que, e justo para aquilo que foi a primeira parte. Vítor Martins. Sim, dois jogos nesta primeira parte, um até aos 20 minutos onde a Macedónia conseguiu equilibrar e muitas das vezes superiorizar-se a Portugal, depois os últimos 25 minutos claramente Portugal por cima, no seu melhor momento acabou por chegar ao golo. Luís Cristóvão. A Macedónia atrasou a entrada de Portugal na partida, mas quando a equipa portuguesa finalmente conseguiu tomar conta do jogo, percebe-se qual é o conjunto mais forte, ainda assim a vantagem portuguesa a dever-se a um erro do adversário. 1-0 é justo para já, mas Portugal tem que mostrar mais para não só ir ao Qatar, como mostrar que merece ir ao Qatar. Na Antena 1 é assim, fala quem sabe. É isso mesmo, estamos em tempo de descanso, o público vai procurar as zonas de alimentação e também das bebidas. Cláudia, muita emoção, o teu olhar final nesta primeira parte, 1-0 para Portugal. Está toda a gente recolhida no que diz respeito aos protagonistas, quer os titulares, quer os suplentes, ninguém fica nos bancos da Macedónia do Norte nem de Portugal, relevado a ser regado nesta altura e para já ambiente tranquilo nas bancadas, estão para já satisfeitos os adeptos da seleção portuguesa. E para o Mundial das Arábias, meu caro Paulo Sérgio, Bruno Fernandes já abriu o passaporte, só falta mesmo na segunda parte colocar lá o carimbo final. Até já. Faltam 45 minutos para que Portugal possa estar presente no sorteio a realizar-se no Doha International and Exhibition Center, na capital do Qatar, na próxima sexta-feira, a partir das 17 horas. Se Portugal lá estiver, na Antena 1 lá estará com o enviado especial David Carvalho. Termina nesta altura na Polónia, em Chorzów, na primeira parte. Polónia e Suécia estão empatados 0-0. Em África já temos uma equipa apurada para a fase final do Campeonato do Mundo. Gana foi à Nigéria empatar um golo, tinha acontecido um empate 0-0. Em África, os golos fora valem em caso de igualdade por 2 e, portanto, o Gana está apurado. Nesta altura, a chegar ao final do prolongamento, na equipa de Carlos Queiroz, o Egito está a perder com o Senegal por 1-0. Ora, no Cairo verificou-se exatamente a vitória do Egito e, portanto, se não houver nenhuma alteração, teremos pontapés da marca da grande penalidade. Começaram às 8:30, mais três partidas desta fase de apuramento africana. Argélia, Camarões, Marrocos, Congo e Tunísia, Mali. A Argélia está a vencer por 1-0, digamos que assim ao intervalo, porque ganhou o jogo da primeira mão. Marrocos e Congo empataram a um golo. A Tunísia está a bater o Mali por uma bola a zero. No handball, na Liga Europa, ao intervalo, Sporting está a bater o Magdeburgo da Alemanha por 16-13 e o Benfica ganha em França ao Toulouse por 20-17. Em grande também as equipas de handball de Portugal. São 25, ou faltam 25 para as 9 da noite. Avançamos por uma síntese de notícias e edição da jornalista Cláudia Almeida. Está esclarecido, o Ministério da Administração Interna comunica que Luís Botelho Miguel, antigo diretor do SEF, cessou, a seu pedido e por razões de ordem pessoal, as funções na Direção Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteira. O comunicado adianta que a decisão sobre este pedido, que foi formalizado ao então Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, foi adiada para o final do mandato do Governo, a pedido da ministra que lhe sucedeu, Francisca Vanduna. Muitos passos da admissão foi publicado hoje em Diário da República. Augusto Santos Silva garante que vai ser um presidente de todos os deputados com uma presidência imparcial da Assembleia da República. Procurarei merecer a honra que assim me concedeis, exercendo uma presidência imparcial, contida e aglutinadora, preservando a individualidade de cada deputada e cada deputado, respeitando a independência e a agenda de todos os grupos parlamentares. Augusto Santos Silva esta tarde no primeiro discurso depois de ser eleito Presidente da Assembleia da República, em que defendeu também o pluralismo e a tolerância e esclareceu a diferença entre um patriota e um nacionalista. O bom requisito para ser patriota é não ser nacionalista, isto é não ter medo de abrir fronteiras, de integrar migrantes, de acolher refugiados, de praticar o comércio e as trocas culturais. Santos Silva foi eleito Presidente da Assembleia da República com 156 votos a favor, 63 brancos e 11 votos nulos. Na Conferência de Líderes discutiu-se o programa do Governo para os dias 7 e 8 de Abril. Para depois da manhã ficou agendada a votação da Mesa da Assembleia da República e dos membros do Conselho de Administração. Os líderes parlamentares decidiram também que, caso algum elemento da Mesa não seja eleito, repete-se a votação apenas uma vez. O aviso de Moscovo ainda há um longo caminho a percorrer e o compromisso de diminuir as operações militares nos arredores da capital ucraniana não significa um cessar-fogo. Em Washington, Joe Biden já reagiu a estes avanços nas negociações russo-ucranianas. O presidente norte-americano quer esperar para ver se as intenções de Moscovo são de facto no sentido de recuar na ofensiva militar na Ucrânia. E o Pentágono avança há pouco com a informação de que as tropas russas estão a reposicionar nos arredores de Kiev e não a recuar. Cláudia Almeida vai voltar às 11 em ponto, 20 horas 38 minutos. Estamos no intervalo do Portugal 1, Macedónia do Norte 0. Aline Frazão apresenta ao vivo o novo disco, Uma Música Angolana. O mundo acorda bem. Os vários ritmos de matriz africana, reinventados pela cantora angolana, no regresso ao som coletivo de banda. Leva flores do ambo na camisa. Dia 20 de Abril, Teatro Maria Matos, Lisboa. Aline Frazão, ao vivo com o novo Uma Música Angolana. Um concerto, Antena 1. Old Friends. Manuel Sobrinho Simões, patologista e investigador, e Júlio Machado Vaz, médico-psiquiatra. Dois amigos de uma vida, estimulou o prazer da conversa e partilha de conhecimento com Tiago Alves e Miguel Soares. Old Friends. Estas conversas que ficam para a vida podem ser ouvidas na Antena 1. Quarta-feira às 8 da noite e em podcast nas principais plataformas. Antena 1. Beja, Alvito e Barrancos, 87.7. Tem sido uma noite impecável para as seleções de Portugal. A equipa de sub-17 garantiu a presença na fase de elite do campeonato da Europa. Venceu por 9-1 a equipa da Finlândia. A equipa de Portugal, a equipa principal, está a 45 minutos de confirmar presença na fase final do Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar. O sorteio está marcado para a próxima sexta-feira, a partir das 5 da tarde, em Doha, na capital do Qatar. E o Sub-21? Bom, o Sub-21 venceram tranquilamente na Grécia. Venceram por 4-0 a equipa grega. Disse Rui Jorge ao Canal 11 que o jogo foi bom, mas a equipa pode melhorar. Fizemos um bom jogo, com alguns momentos com o tal brilho que nós queremos sempre para este espaço também. O facto de termos marcado e saído na frente do marcador também ajudou a tranquilizar um bocadinho. Mas podemos sempre melhorar, mesmo depois deste resultado 4-0, que é um excelente resultado. Acho que podemos melhorar a nossa equipa, queremos ir para outro patamar. Melhorar a equipa. 4-0, golos de Fábio Carvalho, Fábio Vieira e Fábio Silva, todos na primeira parte. Henrique Araújo fechou a contagem para a seleção de Portugal de sub-21 anos aos 83 minutos. Rui Jorge pede que os jogadores deixem as contas do apuramento para o final. É isso que eu vou continuar a dizer, que se preocupem em fazer o que têm a fazer, que deixem as contas para depois, porque o objetivo é sempre o mesmo, jogar bem e conseguir os 3 pontos. Fábio Carvalho também falou ao Canal 11 a dizer que o gol foi ótimo. O gol foi bom para mim, mas o mais importante é a vitória e os 3 pontos, como eu disse na outra entrevista, que nós íamos dar uma resposta boa e damos hoje com a vitória e com os 4 golos. Ora bem, Portugal então está tranquilamente na frente deste grupo. Venceu a equipa da Grécia por 4-0. No grupo 4, Portugal então lidera, destacado, com a Grécia no segundo lugar da tabela classificativa. Estamos então no intervalo do Portugal 1, Macedónia do Norte 0. Valeu o golo marcado por Bruno Fernandes aos 32 minutos. Recordo aquilo que se vai passando um pouco por todo o mundo. Estamos no fecho da fase de apuramento, por exemplo, em África, onde já está garantida a presença do Ghana. O Ghana que consegue assim a 4ª presença na fase final de um campeonato da Europa. Foi à Nigéria empatar a 1 golo. Zaidu, jogador do Futebol Clube do Porto, não saiu do banco dos suplentes, isto na equipa da Nigéria. Nesta altura está à espera de pontapés de marca da grande penalidade o Senegal e o Egito. Verificou-se 1-0, exatamente o mesmo resultado que tinha acontecido no Cairo, na primeira mão. Argélia e Camarões aos 10 minutos empatados 0-0. Marrocos e República Democrática do Congo empatados 1-1. E a Tunísia empatada 0-0 com o Mali. Estes jogos começaram às 8:30 da noite. Desporto, Antena 1. Recordo resultados do handball Liga Europa, resultados do handball português ao intervalo, Sporting 16, Magdeburgo 13, nesta altura Sporting 18, Magdeburgo 15, ou 17-15, assim é que é. Estamos com 2 minutos na primeira parte. Em Toulouse, o Benfica também já na segunda parte, com 5 minutos, está a vencer a equipa francesa por 22-21. Tudo a correr bem, então, às equipas portuguesas também no handball. Vamos regressar ao estádio do Dragão. Cuidados técnicos de Edgar Barbosa. Os comentários de Vítor Martins, Manuel Queiroz e Luís Cristóvão. A reportagem da Cláudio Martins. Relato de Fernando Henrico e de Carlos Rui Abreu. E vamos ter desde já, meu caro Paulo Sérgio, ouvinte Antena 1, uma alteração na equipa da Macedónia do Norte. Miovski, um avançado de 22 anos do MTK de Budapeste. Cláudio está ali em exercícios de aquecimento, lá embaixo no relvado, e portanto claramente a iniciar uma entrada de imediato. é ele que está já sem equipamento de treino, o único que não está a recriar-se com a bola como todos os outros companheiros, e por isso aparentemente vai mexer o selecionador da Macedónia do Norte, Blagoje Milevski. Já está ali a ultimar esses exercícios o avançado Bojan Miovski, e vai então ser lançado na segunda parte do lado português. Estão apenas a recriar-se com a bola os atletas suplentes, não há para já indícios de qualquer mexida. Luís Gustavo, quem é este Miovski, o que é que ele pode trazer ao jogo e à seleção da Macedónia, adversária de Portugal? A ideia passará por lançar no terreno de jogo mais um avançado nesta equipa. É quase 1,90m. Sim, é mais próximo do armário, por aquilo que demonstra no que toca à sua estampa física. Esta presença de Miovski virá com certeza tentar contrariar aquilo que tem sido alguma superioridade da defensiva portuguesa nos duelos aéreos, onde sobretudo Danilo tem-se imposto de maneira irrepreensível e tem dificultado de alguma maneira. Uma das soluções que a Macedónia do Norte teria nesta partida, neste confronto frente a Portugal, quando se sentisse demasiado empurrada para a sua zona defensiva, procurar passes longos, passes, duelos aéreos, que o seu avançado pudesse conquistar. Eu vejo aqui, nesta entrada de Miovski, é que será pouco provável mexer muito na estrutura da equipa. Provavelmente sairá o ponta-de-lança Milan Hristovski para a entrada de Miovski, procurando com essa mudança ter um homem com outras características, porque de resto, se olharmos para a linha de meio campo da equipa da Macedónia, quer Bardi, quer Elmas, quer Kostadinov, todos eles são médios que podem assumir um papel mais ofensivo, de maior agressividade ofensiva, e poderá passar pela ideia do técnico Milevski soltar um pouco a criatividade da sua equipa e ter uma outra peça na frente. Esperemos para ver, mas a tendência, a meu ver, poderá ser por aqui. Manuel Queiroz, uma primeira parte com mais equilíbrio do que aquele que estarias à espera. Três cantos para Portugal, dois para a Macedónia. Posso de bola também, não houve acima diferença por aí além? Houve. Pelo menos pelos números oficiais, 69-31. Em posse de bola. Ok, não eram os dados que eu tinha, mas ok. Vi-os há um bocado no site da UEFA. Portanto, sim, são esses. Supostamente, vamos acreditar nesses. Pois, supostamente são esses os oficiais. Mas há depois um dado ainda maior, que é a certeza no passe, a qualidade do passe, 92-74. Também isso faz toda a diferença. Mas Portugal não procurou de facto jogar muita impressão, não fez isso em 90 minutos com a Turquia, mas fez isso durante uma parte desses 90 minutos. Hoje fez relativamente pouco, essa é uma parte que eu, enfim, percebo menos da estratégia, mas admito que isto é uma final, não se pode perder, não se pode conceder nada aos adversários. E a verdade é que se não estivesse 1-0, só podia estar 0-0 o jogo. E portanto, por esse lado, acho que a estratégia tem sido boa. Vai começar a segunda parte. António Teller olha em redor, está tudo a postos para o pontapé inicial do segundo tempo. É Portugal quem vai dar este primeiro pontapé do segundo tempo. Já se joga de novo no Dragão. Vítor Martins, está consumada a alteração na Macedónia do Norte. É troca de avançados. Saiu o Milan Hristovski para a entrada deste Demiovski. Sim, e entendo a posição do selecionador Blagoje Milevski, muito embora, tendo em conta que este jogo terá que ter um vencedor no final, estando a perder por 1-0 e faltando apenas 45 minutos, julgo que poderia arriscar mais, e eu até pensei que o iria fazer, uma vez que Elmas tem sido, ou foi, nos últimos 10 minutos, praticamente um segundo avançado e muitas das vezes a jogar ao lado de Milan Hristovski. E eu pensei que porventura pudesse abdicar de um médio, nomeadamente de Kostadinov, que dos quatro foi o que esteve com o menor rendimento, e colocar os dois homens na frente de ataque, porque efetivamente a Macedónia, depois de sofrer o golo, poucos minutos depois, precisamente ao minuto 35, passou a jogar em 4-4-2 com o Elmas a jogar muito perto de Milan Hristovski, mas não foi esse o entendimento. Acaba por perder aqui uma boa oportunidade para arriscar mais um bocadinho, obviamente que ia desguarnecer a sua parte mais defensiva, mas obviamente que ia perder por 1-0 a 45 minutos do fim, teria que arriscar mais. Aí está a formação da Macedónia do Norte, vem para o ataque, estamos nos primeiros instantes ainda até esta segunda parte. A bola já na formação de leste, a bola batida pelo Velkovski lá para a frente, atenção, cruzamento, bola na área, corta Pepe, ainda há para cor da bola, está o Miovski, vai lá também Nuno Mendes, rouba a bola e dá para Portugal. É a abordar do Silva que conduz, mete bem no meio para Bruno Fernandes, homem do golo na português, desenvencilha-se bem dos adversários, mete à direita para João Cancelo, o jogador formado no Benfica, do Manchester City, para, trava a marcha, põe gelo no jogo, logo para trás, na direção de Pepe, são 39 anos de Pepe, coloca para Danilo, Danilo recebe no pé direito, tem a pressão de um adversário, mete-no para Pepe, levanta a cabeça, vê a desmarcação de Cristiano Ronaldo, preferiu jogar lateralizado para Cancelo, coque para trás, ainda alça a bola para Diogo Costa, está no interior da grande área, de pé direito, distribui à esquerda, na direção de Nuno Mendes, recebe o jogador do Paris Saint-Germain, baila diante de um adversário, mete curtinho para trás, na direção de Bernardo Silva, é ele quem pega na batuta do jogo, volta a colocar da esquerda para Nuno Mendes, tem espaço no corredor, vai cavalgando a bola para Diogo Jota, Jota pode levar o passo para Nuno Mendes, prefere dar uma voltinha, mete-no para trás, na direção de Bernardo Silva, Portugal aproxima a área adversária, mais uma rotunda contornada por Bernardo Silva, deixa o esférico em Diogo Jota, Jota para, volta a bola para Bernardo, o passo quase que ia para fora, ainda assim Portugal consegue ficar de posse de bola, já está no pé direito de Pepe, vira-se para a direita, endossa rapidamente para João Cancelo, recebe junto da linha lateral, ainda Cancelo, vai na finta, mete para dentro, Cancelo, dá o passe para Otávio, Otávio para Cristiano Ronaldo, Ronaldo para trás, na direção de Moutinho, é Portugal a guardar a bola, Moutinho para Bernardo, Bernardo mete a bola à esquerda para Nuno Mendes, olha para a área Nuno Mendes, faz o passe, é para Diogo Jota, linha final, Diogo Jota, trapalhão, tenta ainda tirar o cruzamento, mas mal, por duas vezes Cláudio foi muito trapalhão, Diogo Jota. Apesar dessa pressão de Ademi, acabou por trair-se a ele próprio, Diogo Jota, não conseguiu tirar o cruzamento ali pelo lado esquerdo. Mas Portugal já recuperou de novo, bola para Nuno Mendes, que grande fita de Nuno Mendes, cruzamento, já para lá da linha de cabeceira, é pontapé de baliza para a Macedónia do Norte. Fez bem a fugir da marcação, Nuno Mendes, a conseguir desenvencilhar-se ali do adversário e a tirar o cruzamento, mas foi muito mal medido diretamente para fora. A bola vem já para Bardi, a equipa da Macedónia do Norte, a tentar manobrar, bola já para o Muslio, vai dar a bola para o guarda-redes, pontapé, corta Portugal, Moutinho, deixa a bola, mas vem para a equipa branca da Macedónia, vai dominando outra vez o camisola 6, Muslio, vai dar a bola para o guarda-redes, Dimitrievski, outra vez para Muslio, bate com a bola lá para a frente, agora a bola a vir para a equipa de Portugal, ainda a recuperação, a bem do Bardi, a recuperar, bem a rodar, agora Trapalhão vai para o relvado, mas houve um toque sobre o camisola 10, Bardi é pontapé livre para a formação da Macedónia, Bardi levanta a bola para a direita, atenção para o Valerij Ristovski, está incorporado no ataque, Stefan Ristovski vai meter a bola numa paralela para o companheiro, a equipa da Macedónia pode criar perigo, bola cruzada, bola na área, corta Pepe, e a bola fica no Nuno Mendes. Nuno Mendes vai dar a bola para trás para Danilo, pressionado, despacha na frente à procura de Diogo Jota, recuperação da Macedónia do Norte. A bola do Velkovski, dá a bola para trás para o Dimitrievski, sai da área o guarda-redes vestido em amarelo, ovo, mete a bola para junto ao lateral, vai agora Ristovski bem numa simulação, mete a bola já para a zona central do relvado, vem a equipa da Macedónia, vem para o ataque, a bola a ser metida do Muslio para a zona do meio, a devolução para Muslio, vai avançar para o meio campo de Portugal, ainda a levar a bola no pé direito, já marcado, muito marcado pelo Otávio, dá a bola para trás, para o companheiro, bola metida já para o lado esquerdo, atenção a Macedónia, vai o Mardi, vai meter a bola para o lado esquerdo, atenção para a tentativa de chegar à bola, o Alioski, fica Portugal com a posse. Com Bruno Fernandes a tentar dar a bola para o Otávio, caiu, falta de Muslio sobre Otávio, apitou Anthony Taylor, é pontapé livre para Portugal. É um toque nas costas de Otávio, Muslio a dar ali no pé de apoio do Internacional Brasileiro e ainda está com queixas. Otávio já se levantou entretanto, Anthony Taylor colocou a bola no sítio onde este pontapé livre tem que ser cobrado, já foi mesmo por Cancelo. Bola batida longa, está na área, Cristiano Ronaldo vai com a pressão de Velkovski e deixa o esférico para Bruno Fernandes, joga os dois jogadores do Man United, de novo Cristiano Ronaldo, mal CR7. A entregar a bola ao adversário é o Trajkovski, mete a bola já para a zona central, a bola batida para cada lateral, a tocou num português e por isso vamos ter lançamento à esquerda, Costa de 9, Senegal, a conseguir ganhar Senegal. Este a conseguir o apuramento para o Campeonato do Mundo. A equipa campeã africana deixa pelo caminho o Egito de Carlos Queiroz. 1-1 no final dos 120 minutos no cómputo geral das duas eliminatórias. Depois foi nos pontapés da marca da grande penalidade que tudo ficou decidido. Aí foi mais forte a equipa do Senegal por 3-1. Senegal em frente, Carlos Queiroz e o Egito ficam pelo caminho. Não haverá Mo Salah no Mundial. É verdade, grande baixa no Campeonato do Mundo. Está o Senegal com uma grande equipa também, equipa campeã africana. Bola lançada, atenção, Portugal no ataque. Bernardo Silva tenta furar, não consegue, recuperação da Macedónia do Norte. Não há falta, olha o remate, Bruno Fernandes. Forte, mas encaixou fácil o guarda-redes, Dimitrievski. Saiu à figura o remate de Bruno Fernandes, podia ter colocado na direita, tinha Cristiano Ronaldo sem marcação, que podia ter dado outro desfecho ao lance. Ristovski para Trajkovski, vai dominar. Trajkovski, vai levando a bola no pé direito, mete a bola para a junta lateral da equipa da Macedónia, que naturalmente está numa situação diferente no jogo com a Itália e vem Portugal. Nuno Mendes, grande recuperação, mas depois precipitou-se, tinha a pedir a bola ao Diogo Jota, quis servir Cristiano Ronaldo, interseção de Muslio. E por falar em Itália, no jogo dos infelizes, a Itália está a ganhar em Cónia, a Turquia, por 2-1. As equipas eliminadas neste play-off onde está Portugal. Aí está a Macedónia, bola batida, vem já para o lado esquerdo, vai dominar, Cancelo bem nas alturas, dá para Pepe. Pepe sai bem a jogar com uma simulação, deixa para Cancelo, pressionado, corre mais na direção da baliza de Diogo Costa, deixou curtinho para Danilo Pereira, dá profundidade à defensiva nacional, vai transportando a bola, gesticula, deixa curtinho para Bernardo, de primeira para Danilo. Danilo está parado no eixo da defensiva portuguesa, troca a bola com Pepe, recebe Pepe. Pepe também com a pressão de Miovski, mete à direita para João Cancelo. Cancelo picou para Cristiano Ronaldo, aí vai CR7, tentou o passe para ganhar para Otávio, tira a Macedónia do Norte. Bem, Bardi a meter a bola para o companheiro, vai meter a bola Miovski, já para Ristovski, vai para ali fora, asa direita, atenção, aproxima-se já da área, é a bola roada, é pontapé livre. Indica Anthony Taylor que houve falta de Diogo Jota, creio que é ele nas costas do jogador Ristovski, e vai haver por isso pontapé livre para a Macedónia do Norte. Entretanto, Fernando Santos lança três homens no aquecimento, Rafael Leão, William Carvalho e também João Félix. Pontapé livre para a formação da Macedónia do Norte. Já vamos também com os comentadores Antena 1 a pontuar este momento. Portugal vence por 1-0, mas é um resultado que naturalmente não garante ainda muito à vontade, muita confiança, porque 1-0 é apenas a vantagem de um golo, e a equipa da Macedónia vai ter que arriscar para poder reentrar da discussão do apuramento. Vamos ver para já a pontapé livre, dois homens na barreira de Portugal, o árbitro Anthony Taylor, o carequinha da Inglaterra vai apitar, a bola vai ser lançada, a bola para a área, o desvio é de Pepe, a bola já para fora, vai outra vez para a asa direita, está a bola a ser metida para a entrada da área para o Trajkovski, vai levar a bola junto à linha de fundo, vai cruzar, cruzou, prensado, agora fica na equipa da esquina. Aí vai Portugal, tentativa de contra-ataque, mas Diogo Jota não conseguiu lançar a contra-ofensiva, atirou o Ristovski, a lançamento ainda assim para a formação portuguesa, é à esquerda. Bernardo Silva já lançou na direção de Nuno Mendes. Devolve a Bernardo. Bernardo mete a bola atrás em Danilo Pereira. Joga na cabeça da área de Portugal. Transporta no gol pé direito. Gol da Polónia. Lewandowski, o melhor jogador do mundo, a marcar de pontapé de penalti. 49 minutos. Polónia a colocar-se em vantagem. Polónia 1, Suécia 0. No apuramento africano, atenção, a Argélia está a perder em casa com os Camarões por 1-0. Marrocos está a bater o Congo por 1-0. Na Argélia, Slimani é titular. No Congo, Mbemba é titular. Tunísia 0, Mali 0. Meia hora da primeira parte nestes três jogos do apuramento africano. No Dragão, na Cidade Invicta, Portugal está em vantagem sobre a Macedónia do Norte. Vai valendo a bola apontada aos 32 minutos por Bruno Fernandes. Bem, a equipa da Macedónia, bola já lançada do Velkovski lá para a frente para o Trajkovski. Vai abrir para a direita também para Ristovski. Stefan Ristovski domina a bola sobre a divisória do relvado, põe a meia altura. A bola para trás para o Bardi. Bardi mete a bola mais para o Velkovski. Vai meter a bola já para o Muslio. Recepciona, pé esquerdo, pé direito. Olha em frente, vai meter a bola lá para a frente. 10 minutos já lá vão. Estamos na segunda parte, no início ainda da segunda parte, a bola lançada do Alioski para trás, vem a bola para o Muslio, a entrega mais para a zona do meio, vai agora tentar avançar com a camisola 5, o Ademi vai perder, recupera Portugal. Foi Danilo mais uma vez a recuperar a bola para Bernardo Silva, inventou Bernardo e depois deu uma entrada mais dura sobre Elif Elmas e dá livre para a Macedónia do Norte. Anthony Taylor pede calma a Bernardo. Foi no carrinho, Bernardo atingiu Elmas, entretanto já cobrado o livre pela Macedónia. A bola para Ristovski lá de direito, atenção à Macedónia, bola metida lá para a frente, corta Pepe, é a bola rolada também pelo camisola 10, Bandi, Bardi aliás, e portanto é pontapé livre para a equipa das esquinas. Adivinhou o lance, Pepe chegou primeiro que Bardi, foi depois encostado pelo jogador que alinha no levante de Espanha. É pontapé livre para Portugal. Aquecem jogadores tanto de Portugal como da Macedónia do Norte. O técnico da Macedónia do Norte já fez uma alteração ao intervalo com a saída de Milan Ristovski para a entrada de Miovski. Fernando Santos ainda não mexeu no xadrez que lançou de início. Bola em Diogo Costa, bate de pé direito na frente à procura de Otávio. Salta com o Alioski, ganha Otávio, vai entrar na área. E a zona lateral, lado direito, já tem a guarda de honra duas unidades da Macedónia, ainda foi o Otávio, cruzamento e vai dar o primeiro pontapé de canto da segunda parte. Dois homens na pressão, o Otávio ainda tentou ir à linha de fundo tirar o cruzamento, acabou por não conseguir passar por Muslio e ganha canto é à direita para Bruno Fernandes, o primeiro desta segunda parte. Já leva 14 assistências esta temporada no Man United. Bruno Fernandes vai levantar este que é o primeiro canto da segunda parte para no jogo o 4 de Portugal. Bruno Fernandes vai dialogando com Bernardo Silva. Há movimentações na área da Macedónia do Norte. O árbitro já autorizou. Afasta-se Bernardo. Bruno Fernandes levantou o braço direito, bate a bola, coração da área, cabeceamento, não surge. Ainda remate de ressaca, pode surgir. Moutinho já perdeu algum ângulo, mete a bola direita, é para Bruno Fernandes. Bela recepção, pode cruzar, bola na área, tira. A Macedónia do Norte é arremesso de linha lateral. Bruno Fernandes a tentar colocar no coração da grande área. Estavam Danilo, Cristiano e também Diogo Jota. Acabou por surgir o tal corte e o lançamento para Cancelo. Volta a acordar a público no Dragão. Portugal está no ataque. Cancelo para Bernardo. Bernardo leva novo na pesca. Devolve a Cancelo. Encostado à faixa lá à direita. Tem um adversário pela frente. Faz a finta. Cancelo. Linha final. Cruzamento. Sem o largo. Ainda mexe. Stefan Ristovski. Não fosse o diabo de Silas. Vai pelo seguro. É canto para Portugal. Atirou pela linha de fundo, apesar de não haver lá nenhum homem de Portugal na pressão. Ristovski acabou por ceder novo canto. Agora é à esquerda. Vai lá novamente Bruno Fernandes. 21 horas em Portugal Continental e na Madeira são 20 nos Açores. Portugal está a caminho do Mundial do Qatar. Portugal vai batendo a Macedónia do Norte por 1-0. Beneficia de um pontapé de canto. Estamos na segunda parte com quase uma hora de jogo. Vai bater o canto para Bruno Fernandes. Levanta, pé direito, bola para o primeiro posto com Ronaldo. Cabeceou, mas completamente desenquadrado com a baliza adversária. Já estava praticamente de costas, aliás, para o alvo. Cristiano Ronaldo não deu bem na bola e acabou por desviar na direção da baliza, mas muito por cima da barra. Vítor Martins, pontuamos o andamento desta partida. Estamos a chegar ao primeiro quarto de hora da segunda parte. Portugal domina, controla, mas não fere. E não ferindo, acaba por deixar aqui margem para que a Macedónia acredite que é possível ainda chegar ao empate e olhar para o jogo com outra perspectiva. O Portugal muito lento, previsível, sem dinâmica ofensiva, os jogadores muito agarrados às posições, não há trocas posicionais, não há envolvimento dos laterais no processo ofensivo, o que facilita imenso o trabalho defensivo da equipa da Macedónia, que mesmo com o trabalho dificultado é uma equipa que se organiza bem, sem Portugal ter esta polivalência de criar problemas ofensivos, sente-se mais confortável a Macedónia a defender e acredita claramente que numa jogada pode efetivamente fazer o golo. Portugal tem dois remates enquadrados com a baliza, um deu golo, o outro foi à figura do guarda-redes da Macedónia. A equipa da Macedónia não tem nenhum remate enquadrado, mas está à espera de ter uma oportunidade, uma janela de oportunidade para fazer o golo. Portugal fez um golo num erro e num erro que nem sequer foi provocado pela equipa das esquinas. Qual é a alteração? Mais uma na equipa da Macedónia. É isso mesmo, a entrada do jovem avançado Shurlinov, o avançado do Stuttgart, para o lugar de Trajkovski. Aí está a equipa da Macedónia, bem, bom trabalho de pés do Bardi. Vai meter a bola para trás, a bola vem já para o Elmas. Vai dominando, camisola 7, o tal craque da formação do Nápoles. A meter a bola já na zona central, vai a equipa da Macedónia, tenta organizar com alguma posse de bola, bola metida para a entrada do meio campo de ataque, vem a bola já do Muslio, dá mais para o meio, bola para a esquerda, outra vez para o Bardi, vai meter a bola para junto ao lateral, para avançar na formação da Macedónia, com Alioski a meter para o meio, atenção, para criar perigo, Elmas, a tenta furar, vai para o rebote, não há nada, a bola é de Portugal. Contra-ataque Bruno Fernandes, placagem sobre Bruno Fernandes, António Teller também não vai ao bolso para administrar Arian Ademi. Fica mais um aviso do juiz britânico. Ele agarrou claramente Bruno Fernandes, travou a saída rápida de Portugal, agarrou o jogador do Man United e por isso vai haver pontapé livre ainda no meio campo defensivo das esquinas. É livre para a formação portuguesa, é para Pepe bater à saída do meio campo defensivo. Aí está o internacional português, vai bater curtinho para trás na direção de Danilo. Danilo para Pepe. Pepe pisa a bola de volta para Danilo. Portugal organiza desde trás. Danilo devolve a bola para Pepe. Aí está Pepe a colocar a bola direita para João Cancelo. Cancelo faz a marcação de um adversário, bate a bola, é interceptado, passe pela Macedónia, seca de posse de bola. Aí está Muslio, vai levando o camisola 6, dá a bola para junto da zona central, a bola para o Costa de 9, mete mais para o meio, a bola já lançada do Ademi para o lado direito, para Ristovski, Ademi para trás, vai a bola para o Velkovski, aí está o central mais à direita, mete a bola já para um companheiro de equipa, a bola outra vez para o Velkovski, pelo simples não, atrasa a bola para o guarda-redes Dimitrievski, vai agora levando a bola para o limite da área, à direita, vai bater o camisola, um da formação da Macedónia, sobra para Portugal. Portugal ataca lado esquerdo, Jota adiantou em demasia, já não vai conseguir chegar, foi boa também a cobertura de Darko Velkovski, é ponta pela baliza para a Macedónia do Norte. Bola para o guarda-redes da formação de leste, bola batida já para o limite da área, vai a bola na direção de Bardi, a dar para o lado direito, vai a bola para Velkovski, vai levando a bola, faz um passo picado, bola mais para a zona central, atenção à equipa da Macedónia, vai tentar ainda ganhar a posse ao jogador que cai, o Miovski perde a bola, mas no entanto vai para o lado esquerdo, atenção, dois homens a soltos, vai para ali fora a equipa da Macedónia, pode haver cruzamento para a área, a bola já lançada para junto da lateral esquerda, cruzamento, a bola é do Pepe. Pepe deu a bola para Bruno Fernandes, aí vai Pepe para o contra-ataque, vai conduzindo, não consegue o domínio. Bola nos balcânicos. Aí está a formação da Macedónia a tentar pelo menos chegar próximo da área de Portugal. O jogo vai avançando, a expectativa é imensa, Portugal está a vencer por 1-0, está mais próximo do campeonato do mundo, mas ainda há tanto para garantir. Bola lançada, atenção à Macedónia, bola lançada, vai cortar Nuno Mendes. Já lançou para o contra-ataque, Diogo Jota tem espaço, 3-3, contra-ataque na Lusitano, Ronaldo nas costas de Jota, ainda Jota dá uma voltinha, já travou a marcha para Bruno Fernandes, mete à direita, é bem trabalhado, Bernardo Silva entra na área, vai em simulações Bernardo, ainda Bernardo, a bola nunca descola do pé esquerdo, escorregou Bernardo, levantou-se, pareceu um copo teimoso, ficou com a bola na pé canhoto, a bola para João Cancelo, Cancelo para Moutinho, é Portugal de novo a organizar, perdeu a oportunidade de lançar a rápida contra-ofensiva e a bola já está no guarda-redes Diogo Costa, o selecionador Blagoia Milamski da Amazónia do Norte manda a equipa avançar no relvado, sair na pressão ao portador da bola de Portugal, que agora é Pepe, Pepe para Danilo, Danilo recolhe com o esquerdo, vai conduzindo com o direito, pisa a bola Danilo, abre os braços, vai buscar jogo no Otávio, atrasa de primeira na direção do Diogo Costa, Diogo Costa para Pepe, recebe Pepe sobre a meia direita, olha para a frente, vê a desmarcação de Ronaldo, faz o passo para CR7, vai num para um com o adversário, ainda Ronaldo, mas melhor Muslio no desarme. Já lançou a bola, vai cortar Portugal, ainda recupera o Churlinov, a bola vem para o incansável Cancelo. Cancelo para Otávio, Otávio para Bernardo, Bernardo mete no miolo, passe interceptado. A bola já duel, mas atenção, perfurado e ainda bem do Costa de novo. Está aí Nuno Mendes, Mendes para Otávio, Otávio organiza no grande círculo, deixa curtinho para Nuno Mendes, este para João Moutinho, João Moutinho vai dando indicações, ele é a extensão do treinador no terreno de jogo, Moutinho para Bruno Fernandes, encostado à faixa direita, mete a bola no miolo, para Cancelo, mal Cancelo. Agora inventou, complicou, dá a bola para Elmas, atenção à equipa da Macedónia do Norte, a bola na zona central, pode haver perigo, vai agora a serpentear, perde a bola, o Bardia de Portugal. 39 Pepe, 39 15 missão de Pepe, bola à esquerda, aí vai Portugal, Diogo Jota, é para Bruno Fernandes, o remate! Bruno Fernandes, Cláudia, a avisar na noite da invicta com uma finalização de classe. Da primeira, Bruno Fernandes à boca da baliza e na cara do guarda-redes Dmitrievski, com sangue frio, a avisar no jogo e aumentar esta vantagem de Portugal. Um lance que começa num grande corte de Pepe. Creio que é, aliás, Bruno Fernandes o primeiro a conduzir, depois do corte do central e depois belo cruzamento de Diogo Jota na esquerda. Bruno Fernandes a finalizar de primeira e a dar um pouco mais de tranquilidade a Portugal no jogo. Está validado o segundo de Portugal no Dragão. Com Portugal a vencer por 2-0 a Macedónia do Norte. E caro ouvinte, quando o vermelho da paixão se une ao verde da esperança, é o que dá. Portugal vai ao Mundial do Qatar e pode marcar mais um. Diogo Jota na área, vai cruzar, Diogo Jota atrasado, tira a Macedónia do Norte, mas está cada vez mais colorido o placar do Dragão quando há, Cláudia, um sururu daqueles no relvado. Entre Diogo Jota e creio que Muslio, há ali um corte mais agressivo do jogador da Macedónia do Norte. Diogo Jota foi para trás, travados de razões com o atleta... É com Alioski. Com Alioski, exatamente. E, mas o Diogo Jota, permite-me, Cláudia... mas o Diogo Jota arriscou, porque foi lá encostar a cabeça do adversário. Por muita razão que pudesse ter, não devia ter feito aquele gesto. O árbitro António Taylor vai chamar... João Cancelo, amarelo para Cancelo, porque a posteriori foi a correr em direção ao local onde estava o incêndio, não foi para apagar e por isso vê amarelo. E há também um jogador da Macedónia do Norte, parece-me ser o Muslio, que também é admoestado. Ele também foi lá pôr mais, menos água na fervura do que foi a aquecer os ânimos e não acalmá-los, e por isso Anthony Taylor a mostrar a cartolina amarela. Vamos lá, Fernando Arico, colocar um ponto de ordem à mesa. Sim, senhoras, estamos no Estádio do Dragão, 67,5 da partida. No Estádio do Dragão, Portugal a caminho do Mundial, reza assim. Portugal, 2. Macedónia do Norte, nada. Liga ao clube do seu coração. Ligue à Antena 1. É o segundo bis de Bruno Fernandes com a camisola da Seleção Nacional. O primeiro tinha sido em junho de 2021, no ano passado, num amigável em que Portugal bateu a Israel por 4-0. Manuel Queiroz, hoje um jornal espanhol, e bem, titulou a Macedónia do Norte como o Mata Gigantes. Bom, o Mata já não é, gigante também não. Ainda há jogo, é certo, mas Portugal tem tudo para ir de novo ao Campeonato do Mundo. Sim, eu tinha dito do princípio que Portugal, em relação à Itália, por exemplo, tinha muito mais gente que marcava golos e muitos golos. Bruno Fernandes é um bom exemplo. A Itália não tem nenhum Bruno Fernandes. E, portanto, um grande golo, grande contra-ataque outra vez. Começou, de facto, do Pepe, Bruno Fernandes, creio que é Otávio, e depois Jota, grande cruzamento e grande finalização de Bruno Fernandes de primeira. Portanto, 2-0, acho que de alguma forma acaba com o jogo. A equipa da Macedónia tem de boa vontade, tem muito compromisso, mas é raro fazer dois passos seguidos. Quer dizer, se tiver que construir uma jogada, tem imensas dificuldades. Creio que é com isso também que Portugal joga, e mais cedo ou mais tarde o golo apareceria. Já apareceram dois. Acho que estamos, de facto, a caminho do Qatar. E, Luís, que estavam a um milagre, ok, mas dois milagres consecutivos é muito difícil. E esta Macedónia está claramente a ficar fora do Mundial. Portugal a carimbar esse passaporte. Sim, a equipa da Macedónia do Norte, neste segundo tempo, estava a jogar à espera desse milagre, desse erro, dessa oportunidade que pudesse surgir para voltar a empatar a partida e, de alguma maneira, depois aproveitar essa ansiedade que criaria na seleção portuguesa para um golpe de asa que permitisse a reviravolta no Dragão. O que é certo é que, mesmo com a troca feita, a Macedónia não melhorou por aí além o seu jogo. É certo que Portugal continua a estar muito longe de ser uma equipa que se mostre muito superior à Macedónia. Um Portugal algo encolhido na forma como vai gerindo, apostando por aquela ideia de que as finais são para ganhar e não para jogar. Esta é uma final, Portugal está a ganhar, e por isso mesmo o Qatar está já ali ao virar da esquina para a seleção de todos nós. E Vítor Martins, foi Bruno Fernandes a aparecer para bizar esta noite, ele que até não tem sido muito consensual na seleção. Não, e efetivamente tem razão quem apresenta críticas ao rendimento de Bruno Fernandes na seleção hoje, claramente um dos melhores da equipa portuguesa, não só pelos dois golos, mas pelo que tem jogado na partida. Mas efetivamente a equipa da Macedónia respeitou como teria que respeitar Portugal, acho que respeitou em demasiado e arriscou muito pouco para ser feliz. Acredito que o selecionador Blagoja Milevski acreditava que era com os princípios de jogo e a filosofia de jogo que tem tido sucesso que poderia criar problemas a Portugal, mas acho que foi uma equipa pouco ambiciosa e podia até tirar partido daquela apatia que falei há bocadinho da seleção portuguesa. E agora, meu caro Carlos Rui Abreu, é só deixar correr o marfim. Portugal está tão próximo de mais uma competição intercontinental. Estamos com 27 minutos da segunda parte no Dragão. 72 de jogo, Portugal bate a Macedónia do Norte por 2-0. Com Bias do Maiato, Bruno Fernandes vai poupar dinheiro, por certo, o governo da República da Macedónia do Norte. A bola está na posse de Diogo Costa, meta à esquerda para Nuno Mendes. Recebe Nuno Mendes, tenta passar pelo Macedónio, não conseguiu. Aí vai a equipa da Macedónia, Ristovski dá a bola para o meio. Atenção, bola para Bardi, vai puxar, pé direito, o remate cruzado, perigoso, para lá da baliza, Cláudia, vários jogadores na linha de tiro, ninguém conseguiu desviar a bola para a baliza de Portugal. Eram três que estavam no caminho da bola, podiam ter de facto dado ali um toque na bola e desviado em direção à baliza de Diogo Costa, uma vez que o remate não foi enquadrado, mas havia homens em posição para finalizar. Vai entrar Achovski na equipa da Macedónia do Norte. Dentro de instantes, já houve indicações lá de Portugal. Cláudia, não se perspectiva nenhuma mexida. Continuam em aquecimento William Carvalho, também João Félix e Rafael Leão. Há pouco o Cristiano Ronaldo fazia sinal para o banco, abrindo os dois braços e pedindo a Fernando Santos que mexesse na equipa. Logo a seguir surgiu o gol de Bruno Fernandes. Pontapé de baliza para Diogo Costa, bateu à maneira curta na direção de Pepe, joga ao central, na defensiva portuguesa, bate longo na frente, é para a cabeça de Otávio, não chega, tira a Macedónia, mas mal, recuperação de Portugal, Bruno Fernandes dá para Otávio, vai veloz na direita, passou Otávio e não passa, mas apita Anthony Taylor, falta de Muslio. Foi o Alioski. Caso contrário, seria o segundo amarelo. Foi o 8, não foi o 6. Otávio foi travado, no entender do árbitro António Tela. É isso mesmo, o empurrão ali do número 8 da Macedónia do Norte, com o braço direito a impedir que Otávio permanecesse com a bola aqui pelo corredor direito e a valer-lhe então essa cartolina amarela ao lateral esquerdo da equipa da Macedónia do Norte, livre para a equipa das esquinas, descaído para a direita. E ouça, caro ouvinte, ouça a festa lusitana no Estádio do Dragão, sinta-se convidado a participar também. Portugal está quase, quase no Qatar. Vão a jogo Rafael Leão e William Carvalho, os dois chamados ao banco. Fernando Santos vai mexer. Pontapé livre para já para a formação portuguesa. Três homens da Macedónia do Norte formam a barreira. É praticamente um enfiamento aqui na área da Macedónia. Junto da bola, Bernardo Silva e também Bruno Fernandes. O árbitro, muito cerimonioso, coloca a barreira à distância regulamentar. Rafael Leão, houve indicações de Ilídio Val, do professor Ilídio Val. Um dos adjuntos de Fernando Santos, também lá está William Carvalho. Livre, autorizado, Bernardo passa por cima da bola, é Bruno Fernandes, tira cruzamento, bola na área, corta a Macedónia do Norte, ainda mexe, recupera Danilo, mete para trás, Nuno Mendes, cruzou, largo, segundo poste, aparece Otávio, melhor, no corto no Velkovski, a bola vai sair, não sai, evita os macedónios, saem a jogar. A bola já metida para a zona defensiva, vai perder a bola, está o roubo de bola por parte de Otávio. Otávio para Jota, está Diogo Jota, pé esquerdo, tentou o serviço, tentou dar a Cristiano Ronaldo, mas o destino da bola foi a linha final e é pontapé de baliza para a Macedónia do Norte antes da reposição, a mexida de Blagoja Milevski. A saída de Costa a 19 e a entrada de Achkovski, número 13, está em campo. Esta alteração na equipa da Macedónia, Vítor Martins, pouco ou nada vai também adiantar, o cronómetro vai avançando 15 minutos para o final. Sim, o Achkovski vai colocar-se mais à frente do que estava a jogar Costa a 19, que estava a jogar sobre a meia direita. Achkovski, sendo um extremo, vai dar mais largura, vai tentar dar mais profundidade à equipa e vai juntar-se à frente a Miovski, a Elmas e a Shurlinov. É lançamento para Ristovski, lançamento para a equipa da Macedónia do Norte, ainda a estrebuchar neste playoff final. Bola lançada para fora, a bola vai para lá da linha de lado, é arremesso para Nuno Mendes. Lançamento para ser efeitado à esquerda por Nuno Mendes, depois na próxima paragem, não, é já, Cláudia, dupla mexida de Fernando Santos. A saída de Otávio, número 16, vai ceder o lugar a William Carvalho. Otávio que marcou no jogo de quinta-feira na frente à Turquia, o primeiro golo, aliás, da equipa das esquinas, recebe um grande aplauso. O luso-brasileiro que cede então o lugar para a entrada de William Carvalho. Vai sair também Diogo Jota, número 19, e entra Rafael Leão. A tua leitura, Luís Cristóvão, esta dupla cartada do engenheiro Fernando Santos? A aposta sobretudo em refrescar. O William Carvalho poderá permitir à seleção portuguesa ter mais um homem com fácil controle de bola no corredor central, sendo também um jogador que pode ajudar nos momentos da bola parada, onde a Macedónia, se tem alguma esperança, será seguramente por aí. Já Rafael Leão, também nessa ideia de refrescar, é um jogador potentíssimo no 1-1, e com a Macedónia a poder subir um pouco no terreno de jogo, vai haver espaço para que ele corra e apareça ainda a finalizar, podendo aumentar a vantagem portuguesa. 13 minutos para os 90. Portugal, neste playoff de acesso ao Mundial do Qatar, está a bater a Macedónia do Norte por 2-0. Bisou Bruno Fernandes. Bola longa de Diogo Costa à procura de Bernardo Silva. A bola vai para fora. O lançamento é para a equipa da Macedónia do Norte, com Bernardo agora parece mais encostado à faixa direita. A Polónia faz o 2-0 em Chorzów. Polónia 2, Suécia 0. Os polacos estão muito bem encaminhados também para marcarem presença na fase final do Campeonato do Mundo do Qatar. A bola está na formação da Macedónia do Norte, bola para fora, a bola bateu no peito do camisola 8 da formação da Macedónia, Alioski, bola para Portugal. Cancelo vai trabalhando, deixa para Bernardo, Bernardo para Cristiano Ronaldo, mau passo do CR7, mas Portugal recupera rapidamente a posse de bola. Que jogasse também está a fazer João Moutinho, a recuperar da bola para William Carvalho. Carvalho vai conduzindo, deixa para Pepe, Pepe pressionado, mete a bola para trás para Danilo Pereira. É Portugal com segurança na posse de bola. Danilo transporta, mete à esquerda para Nuno Mendes, vê a desmarcação de Rafael Leão, houve desentendimento na asa esquerda portuguesa, a bola vai morrer na posse do guarda-redes Dimitrievski. Vem a equipa da Macedónia do Norte para o ataque, mais uma tentativa, bola longa, atenção para Elmas, pode reduzir a equipa da Macedónia. Pepe na marcação, Elmas bate contra Pepe, fica agarrado ao pé direito, Cláudia. Bom, que chutaço no camisola 3, é feito de aço, Pepe. Ficou caído o internacional da Macedónia, Anthony Taylor mandou seguir. E agora, mais um homem, atenção, cai próximo da área o Miovski. Dois homens sobre o relvado da equipa contrária e segue Portugal. William Carvalho para Bruno Fernandes, grande passe, está na área, cruzamento, não chega! Cristiano Ronaldo, porque é um enorme, um fantástico corte de Velkovski, antecipando-se ao capitão português. É um grande corte de Velkovski no carrinho, a evitar que Ronaldo encostasse para o fundo da baliza. Saída rápida de Portugal e Ronaldo a não conseguir o desvio depois desse cruzamento de Bruno Fernandes, porque é muito rápido o número 14 da Macedónia a evitar esse remate do internacional português. É, mas o Elmas deve estar ali duridinho. Da Silva, pé direito, a bater em Pepe, e grandes dificuldades, nem mexe o camisola 7, jogador do Nápoles, está em grandes dificuldades e a levar Anthony Taylor de um lado ao outro do relvado para se tirar da condição física do jogador que há pouco não conseguiu atirar a baliza, mas acertou em no Pepe. É isso mesmo, não houve nada, na minha opinião. Não houve nada, nem uma nem outra, acho eu. Anunciado Cláudio Martins, o número oficial de espectadores no Dragão. 48.010 é o número oficial de exatamente espectadores. Exatamente o mesmo número. Exatamente o mesmo número de quinta-feira frente à Turquia. A tal lotação esgotada anunciada pela Federação Portuguesa de Futebol em ambos os jogos. 48.010 espectadores aqui no Dragão, mas são muitos milhões à escuta através da Rádio Pública Portuguesa da Antena 1, que está a caminhar com Portugal para o Campeonato do Mundo do Qatar, com uma saudação especial para a lusofonia que nos segue de forma incondicional, que vai vibrando, que está a sofrer também com esta partida onde as cores nacionais mais estão em jogo perante esta Macedónia do Norte. E se me permitem, com um cumprimento especial para o José Maria Dias, que é fã número um incondicional da Antena 1, ele que é de Matosinhos e que está a vibrar com esta emissão mundial da Antena 1. E Cláudia, canta-se o hino no Dragão. Tal como o Cristiano Ronaldo pediu ontem na conferência de imprensa, agora é mesmo à capela. Todo o público do Dragão agita as bandeiras e canta à portuguesa. Canto para Portugal, canto já batido, bola para a entrada da área, para Ana Cancelo, Cancelo lá para João Moutinho, Moutinho para a esquerda, dá a bola ao jogador português, é para Bruno Fernandes, cruzamento tirado, Ronaldo não chega, voou Dmitrievski para a bola, ainda insiste Portugal, com o hino, com a portuguesa, com um pano de fundo, Portugal ganha, arremesso de lateral, que ambiente extraordinário, que ambiente fantástico, a empurrar Portugal para o Catar. Para o Mundial, será o 8º Mundial das cores nacionais, o 6º consecutivo, bola na posse da formação lusitana, Diogo Costa vai recolher na entrada da grande área, deixa curtinho para Danilo, pressão de Elmas, bola para Bruno Fernandes, trabalha bem para Danilo, Portugal a trabalhar bem a posse de bola, agora é Pepe a conduzir sobre a direita, dá a bola para Cancelo, de primeira Cancelo, mal ganha a Macedónia do Norte. Bem, já para o ataque, a bola metida do Jordi 9, mete com a bola, já para a companheira do Bozão, para o Jordi 9. Perde a bola para Pepe. Aí vai Pepe, vai encetar mais um contra-ataque. Pepe olha para um lado, para o outro, parece um farol. Prefere jogar curtinho na direção de João Moutinho. Moutinho para Bruno Fernandes. É para já o homem do jogo. Dois golos de Bruno Fernandes. Coloca a escada para Rafael Leão. Leão para Nuno Mendes, devolve a Rafael Leão. É a escola do Sporting na asa esquerda. A bola agora para Cristiano Ronaldo. Ronaldo para Moutinho. Moutinho para William Carvalho. Carvalho para. Está completamente parado no corredor central. Deixa o esférico para Pepe. Pepe olha para a frente. Vê movimentações, prefere jogar curtinho na direção de João Moutinho, pega no jogo Moutinho, braço esquerdo levantado, dá indicações para a frente, dá para Cancelo, Cancelo bate a bola contra o Alioski e é lançamento para Portugal. É à direita, é para João Cancelo, é a meio do meio campo, no adversário à direita, Cancelo procura a quem entregar, lançou na direção de Moutinho, Moutinho já passou na pressão de um jogador na Macedónia, mete atrasado, mete para Danilo Pereira, Portugal está no meio campo adversário, Danilo coloca para William Carvalho, Carvalho ao seu jeito dá a bola para Bruno Fernandes, devolve a William Carvalho, simula William Carvalho, o jogador do Betis de Sevilha, deixa para Pepe, Pepe olha para a frente, tentou bater longo, bate a bola contra um jogador da Macedónia, a bola vai sair e o lançamento é para Portugal. Aí à direita é para João Cancelo. O cronómetro não para, vai castigado aos macedónios. 7 minutos para os 90. A vantagem de Portugal é a dupla, vence por 2-0. Agora bola para fora, novo arremesso para Portugal e de novo para João Cancelo. Cancelo vai dialogando com o Fernando Santos, a bola saiu mesmo ali junto ao selecionador nacional. Aí está Cancelo, à procura de um companheiro, lançou comprido, bola para Moutinho. Moutinho é batido nas alturas, aí vai a Macedónia. Tentava ir o Elmas, sofre falta, o árbitro indicou António Taylor. A bola já para o Churlinov, dá a bola para trás, vai à formação da Macedónia, bola a ser metida do central Muslio, para trás para o guarda-redes Dmitrievski, vai dominando fora da pequena área, bate com a bola de pé direito, já lá para a frente, corta Portugal, a bola de Cancelo, vem depois para o Bernardo, outra vez Cancelo. Aí vai Cancelo lá direito, tentou fazer um túnel e buscar do outro lado, mas viu bem, adivinhou o lance o Muslio. Aí dá a bola para o Elmas, Elmas mete mais para trás, vem a equipa da Macedónia já sem grande convicção, sabe que tem o destino traçado, que o sonho foi bonito, que vai ficar na história desta caminhada europeia para o Mundial, mas quem vai passar é Portugal. Espaço para arrancada, Rafael Leão, adianta Rafael Leão, vai em simulações, aproxima-se da área, dá para o William Carvalho, pode rematar, pode ver o serviço para Cristiano Ronaldo, ainda Ronaldo, mete mais à direita, Bernardo Silva olhou para a área, cruzou contra um adversário. A bola fica no Elmas, dá a bola para trás, o passo picado do camisola 10, Bardi, outra vez para o Elmas, inventou, perdeu a bola, sobra ainda para um dos centrais, para o Velkovski, bate com a bola, mas a bola fica no Nuno Mendes, bem roda de Portugal. A Macedónia já deu o que tinha a dar, vai Portugal, vai Nuno Mendes, dentro de instantes mais uma dupla mexida de Fernando Santos, vão entrar Cláudio Martins, Mateus Nunes e também João Félix. Para já, segue o jogo, vai caminhando para o final. Estamos a 5 minutos dos 90 e Portugal está cada vez mais perto de carimbar o passaporte para o Mundial do Qatar. Bola aí Nuno Mendes, dá para Danilo Pereira. Danilo mete à direita para João Cancelo, grande passo Danilo. Recepção perfeita de Cancelo, mete de pé escarval para João Moutinho. Moutinho olha para a frente, prefere jogar curto para João Cancelo. A pressão dos macedónios, mas Cancelo solta a bola para Pepe. Pepe também está pressionado pelo Elmas, deixou para Danilo, Danilo, dificuldade na recepção, ainda Danilo, já não é muita a pressão dos macedónios, Danilo vai conduzindo, mete a bola à esquerda, passe longo, direitinho, para quem? Para a peitaça de Rafael Leão, e vai Rafael Leão, passa no primeiro, tenta a velocidade, passa no segundo, está na área, cruzamento, Ronaldo, é o teu golo, vai rodar, Ronaldo, ah, perdeu tempo, ainda mexe, não perde a posse de bola, Ronaldo, mete a bola para trás, é para Nuno Mendes, este para Bruno Fernandes, pode armar o remate, prefere dar para trás, é para William Carvalho, devolve a Bruno Fernandes, Portugal esconde a bola da Macedónia, está agora à direita em Cancelo, em enfrentamento da área, pode cruzar Cancelo, aproxima-se em pezinhos lá na área para Moutinho, Moutinho para Bernardo Silva, era um grande passe de Moutinho, mas estava atento o Macedónio, bola para lá da linha de cabeceira. Foi muito rápido o Alioski a evitar que Bernardo Silva pudesse dar sequência a este passe de mansinho de João Moutinho dentro da grande área, atirou pela linha de final, vai haver canto para Portugal, o terceiro nesta segunda parte, mas entretanto há mexida na equipa das esquinas, vão entrar Mateus Nunes e também João Félix e para já vão sair Bernardo Silva e também João Moutinho. Muito bem. A tua leitura, Luís Cristóvão, esta mexida do técnico Fernando Santos? Sim, é Fernando Santos. Moutinho voltou para trás. Não tenho mas a certeza que seja. Foi anunciado. É. Pois, mas ele volta para trás. E... Então é a seguir. Para já é a alteração pois, na equipa da... É isso. É após o canto, ou seja, Fernando Santos pediu que fosse após o canto a substituição. Entretanto, os macedónios aproveitam para esta mexida. E vai sair Elmas e entra o número 16, Nikolov. Olha, deixem-me aproveitar para dar os resultados ao intervalo em África. A Argélia perde com os Camarões por 1-0. Marrocos, com tudo bem encaminhado para seguir viagem para o Campeonato do Mundo, está a bater a República Democrática do Congo por 2-0 e Tunísia e Mali estão empatados 0-0. Vantagem aqui para a equipa da Tunísia que venceu no Mali. Recordo que Gana e Senegal já estão apurados. Luís Cristóvão, a alteração foi retardada porque não era Moutinho a sair, mas sim Bruno Fernandes. Está consumada então a entrada, as entradas, aliás, de Mateus Nunes e João Félix para os lugares de Bernardo Silva e de Bruno Fernandes. Sim, sem os dois homens, os dois interiores da equipa portuguesa, com a entrada de Mateus Nunes e João Félix. João Félix com Rafael Leão no apoio a Cristiano Ronaldo e Mateus Nunes mais próximo de William e João Moutinho. Pede-se só mais um, só mais um, só mais um aqui no Dragão. Portugal ataca. Rafael Leão vai pela esquerda. Ainda Leão, cruzamento, pé direito, corta. A defensiva da Macedónia, mas Portugal recupera rapidamente a posse do Schwer com Mateus Nunes a dar para William Carvalho. Carvalho para Mateus Nunes, mete a bola para João Moutinho. Moutinho à direita para outro João, que é o Cancelo. Aí vai Cancelo, num para um. Ainda Cancelo, trava a marcha, mete no miolo o apoio de Mateus Nunes. Marcou frente à Turquia o golo que selou a contagem. Bola à direita de novo, Portugal vai carrilando o jogo por João Cancelo, deixa para João Moutinho, Moutinho para Cancelo, mas agora a ordem é parar um pouco mais, é esperar que o relógio vá rolando. Ele diz-nos que estamos a minuto e meio dos 90. João Moutinho para Danilo Pereira. Danilo Pereira vai ser pressionado, atrasa para o guarda-redes Diogo Costa, joga no interior da grande área. Guarda-redes que joga esta noite pela terceira vez com a camisola da seleção principal de Portugal. Bate longa para a corda de Rafael Leão, tira a Macedónia, recupera Cristiano Ronaldo. Deixa a bola para Mateus Nunes, este para Rafael Leão. Aí vai Rafael Leão e atenção que vai em perda dentro de instantes. Vitinha na equipa de Portugal. Para já, segue o jogo com a equipa da Macedónia do Norte a atacar pela esquerda. Aí está a equipa da Macedónia, prepara-se a estreia de Vitinha com a equipa nacional e que as cores principais de Portugal. O público já adivinhando, já fez um broazinho. A bola está na formação da Macedónia que já riou completamente. Vai ficar o sonho da grande nação de Alexandre o Grande, porque Portugal tem um Vasco da Gama na história e vai aqui descobrir mais um caminho para uma fase final de Portugal no futebol futebol planetário. Bola para a equipa da Macedónia, vai trocando, já sem grande convicção. A bola está à entrada do meio campo de ataque, bola lançada, atenção, para a linha de fundo, pode haver cruzamento, é canto para a equipa da Macedónia, conquistado por Askovski. E cedido por Nuno Mendes no carrinho, a evitar o cruzamento e a dar o primeiro canto desta segunda parte para a Macedónia. Aí está a Macedónia ainda com esta possibilidade de abençar a baliza de Portugal, mas Portugal vence por 2-0. Só uma hecatombe podia pôr em causa esta passagem. Vamos ter 3 minutos, não é, Cláudia? 3 minutinhos. É esse mesmo o algarismo que surge na placa do quarto árbitro. Está tão próximo o final. E a por passagem. Falar em 3, vai Portugal para o terceiro. João Félix pode ficar isolado. Falta! Faltíssima, não? Não há nada, diz António Teller, segue o jogo. Foi a inglesa. Aí está a bola da equipa da Macedónia. Vai lá, Pepe, mas claramente me pareceu também falta aqui no estádio. O árbitro mandou seguir, bola para fora. Vamos ter arremesso manual para a formação da Macedónia do Norte, mas para já, Cláudia, este momento que é histórico para Vitinha. A entrada de Vitinha para o lugar de João Moutinho, dois médios muito acarinhados neste estádio do Dragão. Moutinho queria sair pela zona do quarto árbitro para cumprimentar o Vitinha, precisamente está a aplaudi-lo à distância e cede o lugar precisamente ao jovem Vítor Ferreira. Vitinha tem sido dos mais acarinhados pelo público do Dragão, sabem a importância que tem na equipa do Porto e de Sérgio Conceição, ele que foi chamado à última hora face à lesão de Ruben Neves e tem aqui a estreia. O debutante Vitinha na noite do Dragão com João Moutinho a ser aplaudido de pé. Fez dois belos jogos com a Turquia, com a Macedónia do Norte. O jogador do Wolverhampton já com 35 anos. Está a contar, está a ouvir o tic-tac da Antena 1. Portugal vai mesmo ao Mundial do Qatar. Foi preciso sofrer aquela derrota na Luz com a Sérvia. Colocou-nos a jogar neste play-off. Mas o que é certo é que Portugal deu conta do recado diante da Turquia. E agora diante da Macedónia do Norte é só deixar rolar. É só contar os segundos até a final. É isso que estamos a fazer no tic-tac Antena 1. Bola na equipa da Macedónia. Há informação debitada, certamente, para os adeptos da equipa que veio do leste. Estão caladinhos, pudera. A bola vem para Portugal, aí está Vitinha. Vitinha vai ultrapassar a linha divisória. Ainda Vitinha, dá a bola para Mateus Nunes. Mateus Nunes foi desarmado e vai a Macedónia. Aí está a Macedónia para os instantes finais. A bola no Churlinov. Vai levando a bola, dá a bola mais para a frente. Corta, Pepe, imperturbável, a ganhar arremesso manual. Como enche, como enche. Enche o campo, Pepe, é impressionante a longevidade na alta roda do futebol mundial de Pepe aos 39 anos. Bola em Mateus, aliás, João Cancelo. Cancelo para Vitinha, Vitinha foi desarmado. Churlinov vai meter a bola já para um companheiro, tentou adornar o Bardi. Corda Portugal, a bola vem no entanto para a formação da Macedónia, para Churlinov. Dá a bola para trás, a bola já para os pés do Muslio. Abre a bola para Ristovski, vai fazer um passe a gritos por Portugal, caro ouvinte. Está quase, quase. Está mesmo a fechar o jogo. António Teller olha para o relógio. O cronómetro da Antena 1 diz que estamos a 5 segundos do apito final. Há bandeiras faladas ao vento e acabou no Dragão. É resultado final. Portugal 2, Macedónia do Norte 0. Portugal está no Mundial 2022. Portugal vai mesmo, Cláudia Martins, estar no Qatar. Grande festa na cidade invicta. Pela 8ª vez a chegar a um campeonato do mundo, a seleção portuguesa foi sofrer, a bom sofrer, a tradicional calculadora, mas a conseguir aqui vencer sem sofrer qualquer golo a Macedónia do Norte e a conseguir carimbar essa passagem para o Mundial do Qatar. Muitos abraços na seleção portuguesa, toda a gente já nestes últimos segundos da partida estava de pé à espera desse apito final de Anthony Taylor para entrar dentro das quatro linhas e celebrar este momento que garante essa passagem rumo ao campeonato do mundo e por isso são naturalmente rostos de satisfação os que se veem nas hostes portuguesas, nos jogadores e também em toda a comitiva e equipa técnica. Percebe-se esse regozijo apesar das obrigatórias máscaras entre a comitiva lusa, entre todos os elementos da equipa técnica que não permitem que se vislumbrem os sorrisos. Fernando Santos foi cumprimentar também ali elementos do banco da Macedónia do Norte. Cumprimenta agora Anthony Taylor. Está sozinho, de mãos nos bolsos, olhando o relvado, o selecionador nacional, enquanto os jogadores... Bate no peito. Fernando Santos olha para a bancada, bate no peito. Ele há pouco levantou o indicador e o anelar formou aquele V de vitória. Não foi muito expansivo, mas lá no fundo deve ter respirado fundo. Ainda ontem ele dizia que já não tinha idade para grandes sofrimentos e que o coração não aguentava. Hoje acabou por ser um jogo mais tranquilo, comparando com a reta final, sobretudo do jogo de quinta-feira frente à Turquia. E está agora Fernando Santos, depois desse gesto que descrevias, a cumprimentar os atletas. Já abraçou Cristiano Ronaldo, agora Pepe. Percebe-se agora também o abraço ali entre Pepe e Ronaldo, dois dos mais experientes e mais velhos desta equipa. São os dois mais internacionais. Exatamente. E ali a cumprimentarem-se os dois. E há naturalmente essa satisfação entre a comitiva portuguesa. Cabisbaixa sai a Macedónia do Norte. Tentava a estreia num campeonato do mundo depois de ter conseguido estar pela primeira vez num europeu em 2020. Tentava em 2021, aliás, porque houve pandemia entretanto. Tentava a Macedónia do Norte chegar pela primeira vez a um campeonato do mundo. Olha, bonito, não consegue. Bela imagem, Cláudia, no círculo central do Dragão. A bandeira nacional ali, com todos os jogadores a agarrarem-na e a ouvir-se. Vamos lá ouvir, vamos lá ouvir por mais uma vez esta noite a portuguesa. Portuguesa no Dragão, os jogadores, todo o staff de Portugal, Cláudia Martins, no relvado, agitava de forma bastante intensa uma enorme bandeira nacional. Mostrando a alegria que esta qualificação representa para toda a comitiva portuguesa. Ali a bandeira no centro do relvado, com as mãos de todos os jogadores da seleção nacional e também da equipa técnica a ser ali a abanava pelos jogadores. Estava agora a tentar perceber, houve ali uma Cristiano Ronaldo, creio que vai ali à bancada e o Pepe oferecer uma camisola. Não, o Ronaldo e Pepe estão a dar nesta altura uma volta ao exatamente estádio, a agradecer o apoio também. Vai com ele Rafael Leão e atrás desse trio a restante equipa. Isso mesmo, são eles a dar o exemplo e ali a agradecerem o apoio que aqui receberam. Já saíram entretanto os jogadores da Macedónia do Norte, restam apenas os portugueses e praticamente ninguém arreda pé do estádio do Dragão. Continua muito, o speaker, muito bem, Cláudia, pintado. Desculpa, o speaker está a dizer para ninguém arredar pé porque há uma surpresa ainda. Olha, enquanto a surpresa não acontece, vamos recordar aquilo que vocês contaram ao mundo deste apuramento de Portugal para o Mundial do Qatar. Atenção lá para Ronaldo, aí vai o capitão, dá para Bruno Fernandes, atirou o gol! Desporto, Antena 1. Bom, e a aqui no estádio do Dragão, que prossegue a festa com... Mas já se percebeu qual é a surpresa, é que Marcelo Rebelo de Sousa está à boca do túnel para ir. Com Fernando Gomes, para ir. Exatamente. Estão a oferecer bolas também, também estão a tirar bolas para a bancada, não é? Ele esteve na tribuna presidencial do estádio a assistir a esta partida ao lado do presidente da Federação Macedónia de Futebol e desceu, entretanto, para essa zona técnica. Tudo é permitido ao chefe de Estado e vai mesmo entrar em campo, parece-me, para dar os parabéns Polónia aos também, seus jogadores. Polónia, Polónia também está apurada, acaba de confirmar o apuramento, venceu por 2-0 a equipa da Suécia. E então da Europa falta apenas apurar uma seleção que vai sair do trio Ucrânia, Gales ou Escócia. Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Países Baixos, Portugal e também a seleção da Polónia. Estão todas apuradas, sorteio em direto na emissão mundial da Antena 1, na próxima sexta-feira, a partir das 5 da tarde, enviado especial da Antena 1. David Carvalho está a ir para o aeroporto nesta altura. Boa viagem, vai mais cedo David Carvalho, mas Portugal, a seleção portuguesa também garantiu essa viagem para o Mundial do final deste ano de 2022. A volta de honra, Cláudia, continua e os jogadores vão fazendo a alegria dos adeptos, vão pontapeando algumas bolas para a bancada. E vão aplaudindo a presença do público no Dragão, agradecendo esse apoio que aqui receberam. Cristiano Ronaldo cumprimenta agora Humberto Coelho, um dos dirigentes da Federação, está ali à boca do túnel a receber os jogadores que deixam nas quatro linhas nesta altura, depois dessa volta olímpica, muito agradecida pelos adeptos presentes no Dragão. Regressam agora todos, exatamente. Ali estava uma... tudo para balnear, vem tudo outra vez cá para a festa, está para durar. É uma debandada geral ali do túnel, provavelmente porque vem aí, lá está, Marcelo Rebelo de Sousa e Fernando Gomes, o presidente da Federação. Belo abraço entre Elídio Vale e Cristiano Ronaldo, o capitão das esquinas, ali a receber um abraço de um dos adjuntos de Fernando Santos. Muito emotivo este momento. É para a foto de família. E agora ali a fotografia entre todos os que participaram nesta partida, dentro e fora das quatro linhas, para a história, mais uma passagem de Portugal rumo ao Campeonato do Mundo. É, e fica também essa ideia, apesar do incentivo e do apelo, o estádio já está desdentado, muita gente fora, mas fica esta foto para a posteridade, mais um carimbo num Campeonato do Mundo. Portugal, pela sexta vez consecutiva, vai a uma fase final. Recordo que começou na Coreia do Sul, depois Alemanha, África do Sul, também Brasil, Rússia e agora Qatar. Seis fases finais consecutivas, de facto não é para todos. A Portugal vai marcando presença consecutiva nos grandes palcos. É certo que desta vez foi, como já noutras também, através de play-off, mas teria, o conto tinha é estar... sido assim em 2010, que ultrapassamos a Bósnia para chegar à África do Sul, e para chegar ao Brasil tivemos que eliminar a Suécia também, em moldes não iguais, mas idênticos. Na altura os play-off eram a duas mãos. Muito bem, já saiu a equipa nacional para o túnel deste estádio do Dragão. Creio que a surpresa já terminou, ou não? É dentro do túnel e por isso não é visível a todos os olhos. Percebe-se pelos ecrãs de televisão que têm direitos em relação à transmissão desta qualificação europeia, que Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, está a abraçar e a cumprimentar um a um os atletas nacionais, dando-lhe naturalmente os parabéns por esta qualificação. É uma cerimónia, digamos assim, um evento privado ali no túnel de acesso aos balneários. Marcelo Rebelo de Sousa e também Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Oh, Cláudia, bem como é um evento Ferro Rodrigues, mais ou menos privado. Mais ou menos, mais porque ou estamos menos a vê-lo, ainda que nem toda a gente o consiga ver ao vivo, digamos assim, mas pelo menos que as novas tecnologias nos permitam esta descrição. E dizia também, se vê Ferro Rodrigues, ele que deixa o cargo de Presidente da Assembleia da República, está também ele ali abraçar os atletas nacionais depois desta qualificação. É, Augusto Santos Silva já esta tarde tomou posse como Presidente da Assembleia da República, está de malas feitas Ferro Rodrigues dessa função, a segunda figura do Estado. Marcelo Rebelo de Sousa, que esta tarde teve a oportunidade de subir ao alto de Santa Luzia em Viana do Castelo. Santa Luzia, que é a advogada dos olhos ou da visão, e o chefe de Estado já estava a ver o Qatar. Ver para crer, não é? Ora, prossegue essa cerimónia que estamos a visionar através de um dos ecrãs da RTP, que está situada mesmo num posto abaixo. E, Paulo Sérgio, creio que já vamos ter a primeira reação de Bruno Fernandes. Muito bem, vamos ficar à espera que vá. Já está. Já está aqui Bruno Fernandes. Vamos começar a ouvi-lo. O objetivo foi conseguido e isso era o mais importante para nós. Acho que Portugal fez jogos melhores, obviamente, já tivemos melhores exibições. Mas esta é uma das que marca, porque garante-nos o acesso ao Mundial. E é verdade, é que foi com dois golos de Bruno Fernandes, um dia mais tarde, quando se recordar, vai referir-se a esse facto. Isso é importante para si, em que medida? Não tem a mínima importância. Para mim o mais importante é ajudar a equipa, seja da maneira que for. Não estou aqui para marcar golos, mas sim para ajudar a equipa. Se puder, com golos, com todo o gosto. Qualquer jogador gosta de marcar golos, qualquer um de nós quer fazer golos, seja em jogos importantes ou menos importantes, mas para mim o foco principal é ajudar a equipa, e hoje foi isso que eu fiz, como tenho vindo a fazer. Depois cabe a cada um dar a sua crítica e a sua opinião, mas eu mantenho-me com a minha e com a minha ideia, com aquilo que são as ideias do Mister. E se tenho tido esta continuidade na seleção, também provavelmente deve-se ao facto de fazer aquilo que o Mister me pede. Muito obrigado, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes na zona de entrevistas rápidas da RTP. Nuno Mendes também deverá falar mais daqui a pouco na zona de entrevistas rápidas da RTP. Passou agora Bruno Fernandes para a Sport TV e, portanto, Nuno Mendes deverá estar a aproximar-se da zona de entrevistas rápidas da RTP. Vamos manter precisamente nessa zona de entrevistas rápidas à espera de mais protagonistas. Portugal venceu então por 2-0, garante o 8º campeonato do mundo, fase final da sua história. É o 6º consecutivo. Em 1966 fomos 3º classificados, em 1986 não passamos a fase de grupo. Está Marcelo Rebelo de Sousa a comentar as incidências da partida, o Presidente da República. Uns pequenos sustos, mas na hora da verdade aparece. Isso é também um exemplo para o país? É, o país muitas vezes tem o deixar para a última hora, mas hoje nem foi assim. Hoje não apanhámos sustos, não tivemos de sofrer, não tivemos de esperar. Jogámos bem, arrancámos bem, metemos o primeiro gol, depois o segundo gol, dominámos sempre. Foi um grande jogo. Esteve ali junto ao relvado, esteve também junto ao balneário. Alguma palavra especial para o grupo? Sim, eu tinha dito, nós vamos ao Qatar. E tinha dito, não da última vez, mas da penúltima vez, em que o ambiente não era muito bom. E fomos ao Qatar, nós portugueses somos assim. Nos momentos decisivos estamos à altura das circunstâncias. Foi o que aconteceu esta noite. Muito obrigado. Marcelo Rebelo de Sousa, ao Presidente da República. Nos momentos decisivos estamos sempre lá, e foi isso que voltou a acontecer, um bocadinho à semelhança do que tinha acontecido na Suécia no apuramento para o Campeonato do Mundo do Brasil. Está agora Nuno Mendes a falar. Tanto eu como o Rafael queremos jogar muito, e o Mister optou por meter o Rafael contra a Turquia, e hoje joguei eu e estou muito feliz. Jogo quem jogue, acho que a equipa tem que estar no máximo e representar dentro do campo. E confirmou-se aquilo que todos imaginavam, Portugal era favorito frente à Macedónia, e confirmou esse favoritismo? Não sei, mas acho, nós tínhamos o pensamento que este jogo ia ser muito difícil, porque era uma final, eles vinham com tudo, era apenas um jogo, se eles ganhassem passavam à final, ao Qatar. E infelizmente fomos nós, e estamos muito contentes. E por aquilo que o Nuno Mendes viveu no jogo, sentiu que foi difícil? Sim, senti que foi difícil, como é óbvio. Hoje em dia não há jogos fáceis, e acho que a Macedónia veio com tudo para nos poder levar de vencido, mas hoje fomos nós que levámos a vitória para casa. Há algum cumprimento especial ao Bruno Fernandes, que acaba por ser o homem da noite com os dois golos? Sim, como é óbvio, o Bruno é um grande jogador, e hoje com mais dois golos provou isso. E é dar os parabéns a ele e à equipa. Muito obrigado. Nuno Mendes, lateral esquerdo da equipa de Portugal, enfim, a considerar e a sublinhar o facto de ter sido uma vitória coletiva, mas também a dar os parabéns a Bruno Fernandes, que marcou estes dois golos da seleção portuguesa. A Portugal, então, vai para o oitavo Mundial da sua história, sexto consecutivo. 1966 ficamos em terceiro lugar, 1986 no México não passamos a fase de grupos, 2002 Coreia e Japão não passamos a fase de grupos, em 2006 chegamos ao quarto lugar, fomos eliminados precisamente pela Alemanha ou pela França, Luís, 2006. Foi com a França. Com a França de Thierry Henry. Exatamente. 2010, ficamos pelos oitavos de final, fomos eliminados pela Espanha. 2014, não passamos a fase de grupos. 2018, ficamos pelos oitavos de final, fomos eliminados pelo Uruguai. E agora em 2022... é o segundo terminado em dois, esperemos que não se repita aquilo que aconteceu na Coreia. Fernando, Carlos Rui Abreu, daqui a pouco acho que vamos ter, acho porquê, porque está a Pepe a falar já na zona de entrevistas rápidas da Sport TV, portanto daqui a pouco vamos tê-lo seguramente na zona de entrevistas rápidas da RTP. Muito bem, podemos avançar para as escolhas dos comentadores em relação àqueles que foram os melhores e os piores deste desafio. Vítor Martins, quem foi para ti o melhor jogador em campo? Inevitavelmente, não só pelos dois golos, mas porque foi o único jogador que fez remates enquadrados à baliza. Portugal fez apenas três remates, foram os três do Bruno Fernandes, dois deles concretizados em golo, um deles forte, mas à figura de Dmitrievski. Portanto, para mim, o melhor em campo. De quem é que não gostaste? Vitinha na zona de entrevistas rápidas, sorridente, que estreia. Estreia no Estádio do Dragão, estreia num apuramento para o Campeonato do Mundo, está a falar. De todos os jogadores, era meu objetivo estar aqui, felizmente consegui, e podermos estrear com qualificação garantida, e neste estádio ainda para mais, foi perfeito, é perfeito. O Vitinha afirmando-se como um dos melhores jogadores da Liga Portuguesa, acha que tem um lugar garantido na seleção que vai ao Mundial? Não, ninguém tem um lugar garantido aqui nesta seleção, sei que é fruto do meu trabalho ter chegado aqui, mas também será fruto do meu trabalho poder continuar a vir cá. E é isso que eu vou fazer, trabalhar muito para poder estar cá. O Vitinha acabou por ser chamado porque o Ruben Neves estava lesionado, ainda há pouco passava aqui por nós, mesmo lesionado faz questão de estar com o grupo. Como é que encarou essa substituição? Com muita felicidade, a verdade é que a infelicidade de outros é a felicidade. A felicidade de outros é a felicidade de outros, e a verdade é que eu fiquei muito feliz por mim. Infeliz por ele, e também tive a oportunidade de falar com ele e desejar-lhe as melhoras, mas felizmente pude vir eu e estou muito feliz. Muito obrigado, Vitinha. Vitinha, outra das figuras da noite, indiscutivelmente. Vitinha, que se estreia então ao serviço da Seleção Nacional Portuguesa no seu estádio, num ano em que está a fazer exibições absolutamente fantásticas. E agora é a vez de ouvirmos Fernando Santos, o selecionador nacional de Portugal. Em primeiro lugar, dar os parabéns aos jogadores pela atitude fantástica que tiveram, não é? Porque ele disse que esta equipa era uma equipa que não era bem o que se pensava, uma equipa que sabia jogar, e provou isso nos primeiros 10 minutos, em que nós não conseguimos acertar, mas depois os jogadores, com uma atitude fantástica, um espírito de entreajuda, de sentido coletivo, e depois pondo a sua criatividade também em campo, sempre foi necessária, um apoio fantástico do público, e também parabéns a eles. E, portanto, acho que foi uma vitória merecida e justa. Não me lembro de nenhuma grande situação da equipa deles, e nós criámos várias ocasiões para fazer gol. Acho que estamos com todo o mérito no... Estamos com todo o mérito no Campeonato do Mundo, felizmente, ainda bem, e para os 11 milhões de portugueses que mais uma vez vão ter a oportunidade de ter Portugal no Campeonato do Mundo. Podemos dizer, ou é exagero, que um dos segredos desta vitória foi a forma como começou a jogar a defesa de Portugal, sobretudo os centrais, Danilo e Pepe? Não sei, eu vejo os treinos, eu vejo os jogadores, eu quando tomo decisões, eu confio muito no Fonte, mas achei que para este jogo, com Pepe, Danilo poderia... Para as características do adversário podia ser melhor, nem sempre acertamos, umas vezes corre melhor. Ainda há um longo caminho até ao Mundial, mas é inevitável que lhe pergunte, até porque o sorteio é já esta semana, com que seleções é que sonha jogar no Qatar? Não, o único sonho que eu tenho, e esse é sempre permitido, é já ganhei duas competições, sonho muito em ganhar uma terceira. Sonha com o Campeonato do Mundo, é isso que nos está a dizer? É isso que eu estou a dizer. E o primeiro passo está dado, que é estar lá, pois, porque sem isso é impossível. Pois, isso é impossível, senhor. O que é que Portugal pode fazer mais para ser campeão do mundo? Aí se temos com o tempo, vamos com o tempo agora, há uma competição anterior, há ainda provas anteriores e portanto com o tempo prepararemos depois o Campeonato do Mundo. E como é que se sente agora o Fernando Santos depois de há tão pouco tempo, há relativamente pouco tempo, da sequência da derrota com a Sérvia, ter recebido tantas críticas? Com a mesma tranquilidade sempre tive, consciência tranquila. Muito obrigado. Fernando Santos, de consciência tranquila. Ele que, de resto, Fernando Eurico, Carlos Rui Abreu, enfim, comentadores da Antena 1, Luís Cristóvão, Manuel Queiroz e Vítor Martins, recordo aquilo que ele disse na flash interview depois de ter sido derrotado pela Sérvia. Vou levar-nos ao Mundial. Tenho aqui um recorte à minha frente, que me foi entregue pelo Carlos Santos, que está de apoio a esta emissão. Vou levar-nos ao Mundial. Pois é, engenheiro Fernando Santos, está cumprido. Mundial do Qatar, que é na Antena 1. A prova vai ser transmitida nos canais de rádio do Grupo RTP de 21 de novembro a 18 de dezembro. Isso é já garantido. Para já, vamos entrar em campo na próxima sexta-feira a partir das 5 da tarde para termos a transmissão em direto do sorteio do Campeonato do Mundo. É literal, o David Carvalho está a caminho do aeroporto. Boa viagem para o David e que traga de lá um bom sorteio. Fernando Santos, que além disso colocou a cabeça na guilhotina porque afirmou se falhasse este play-off, se Portugal não fosse ao Mundial, acabaria por abdicar do cargo de selecionador nacional, cargo que ocupa desde setembro de 2014 e com o sucesso que é reconhecido com o Campeonato da Europa, Pepe, com a Liga Pepe, das Nações. Está na zona de entrevistas rápidas, vamos ouvi-lo. As pessoas que estiveram hoje aqui no estádio e todas as pessoas que estiveram em casa e todos os portugueses, porque hoje foi uma noite emocionante para nós. O ambiente que vivemos hoje aqui no estádio foi fantástico. Eu acho que sentimos essa energia positiva de todos os portugueses e fez com que hoje pudéssemos ir ao Mundial. Em relação à sua pergunta, sinto-me um privilegiado de poder fazer parte desse grupo, de poder viver essa noite maravilhosa, porque merecíamos, era uma injustiça para todos nós não podermos estar no Mundial, da maneira que trabalhamos, da forma que nos dedicamos, das críticas que nós também recebemos, não era justo para nós, e por isso mesmo, hoje demonstramos uma equipa humilde dentro de campo, uma equipa com sentido de querer a vitória, de querer representar o que é o nosso povo, para poder dar essa alegria para todos eles. Pepe, há pouco, e o Pepe é um dos mais experientes do grupo, Fernando Santos dizia que tem o sonho de ver Portugal campeão do mundo. O Pepe, como um dos mais experientes, acha que este grupo pode chegar a esse patamar? Sim, eu acho que sonhar está ao alcance de todos. Temos muita qualidade, é um facto. Sabemos que para poder conseguir esse feito, temos que trabalhar muito, temos que ser muito forte mentalmente, temos que ser uma equipa humilde, uma equipa guerreira dentro de campo. O que fomos muitas vezes durante esse tempo que nós conquistamos o europeu, a Liga das Nações, fomos uma equipa que, como eu disse, era injusto nós hoje não podermos estar no Portugal por tudo aquilo que eu já disse, pela qualidade que nós temos. Temos jogadores com muito, muito futuro, jogadores que jogam em grandes clubes da Europa. E sim, é possível nós sairmos. Eu acredito que nós temos todas as capacidades para poder sermos campeões do mundo, mas também não vamos passar do 8 a 80. Vamos com calma, vamos preparar bem para poder estar ao nosso nível. Como é que o Pepe vê as declarações de Cristiano Ronaldo, que disse que o Pepe é o king, é o rei da seleção? Não. Ele sabe. Acima de tudo, eu sou muito feliz fazer aquilo que eu gosto de fazer, que é jogar futebol. Tento passar essa minha empolgação, esse meu querer de aproveitar cada segundo, cada momento no futebol, porque é verdade, isso passa muito rápido. Já tenho 39 anos, mas sigo com a mesma ilusão de um miúdo de 15, de 18 anos, de 20 anos. Por isso, sinto-me feliz e eu tento passar isso para eles, que sinta essa felicidade, porque somos um privilegiado. Faço-lhe uma última pergunta. O próximo Mundial é numa época especial do ano, porque já será numa nova época e será no final deste ano. Teremos Pepe no Mundial? Não sei, ainda falta muito tempo até lá, ainda não sei, ainda falta muito tempo. Agora tenho que me focar, até porque falta jogos no meu clube. Não queria aqui misturar coisa, mas eu sei que nessa idade eu tenho que pensar mesmo jogo a jogo, e se eu estiver bem com as condições, com a minha capacidade física intacta, é óbvio que vou querer ajudar Portugal. Muito obrigado. Pepe que pode, se conseguir estar nesse campeonato do mundo, pode estar pela quarta vez numa fase final de um campeonato do mundo. 2010, África do Sul, 2014 no Brasil, 2018 na Rússia e agora em 2022 no Qatar. Mas atenção, porque há aqui mais dados interessantes. Os três únicos jogadores com 5 mundiais: António Carvajal, do México, 50, 54, 58, 62, 66. Rafael Márquez, do México, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Lothar Matthäus, da Alemanha, 82, 86, 90, 94 e 98. Vem aí Ronaldo, 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022. Portanto, pode tornar-se no quarto jogador a jogar 5 campeonatos do mundo. Mas há mais, porque Ronaldo pode tornar-se no único jogador a marcar em 5 campeonatos do mundo. Isto se lá chegar e se marcar um golo. Marcaram em 4 campeonatos: Pelé, do Brasil, Uwe Seeler, da Alemanha, Miroslav Klose, também da Alemanha, e Tim Cahill, da Austrália. Ronaldo poderá ser histórico outra vez, pode-se tornar no primeiro jogador de sempre a marcar em 5 campeonatos do mundo. Portugal está lá. E já marcou em 5 europeus, o que é realmente um facto assinalável para CR7, um Papa Records. Começam a escassear as situações em que não marca e em que não bate recordes ou não entra para a história. De facto, é um fenómeno futebolístico, Cristiano Ronaldo. Ora, até porque daqui a pouco poderemos ter mais reações a esta passagem de Portugal ao Mundial do Qatar. Creio que o Vítor Martins estava a começar a análise dos nossos comentadores, pelo mais e pelo menos. E Vítor, é para complementares essa tua ideia. E sim, o próprio Fernandes já estava o eleito, aquele que esteve com o menor rendimento durante todo o jogo, porque esteve muito escondido do jogo, não se mostrou muito, acabou até por, curiosamente, sendo um jogador com uma técnica muito evoluída e também ser exímio no passe, a falhar muitos passes. Portanto, estou a falar de Bernardo Silva, que creio que poderia perfeitamente ter deixado o terreno de jogo ao minuto 76 quando saiu o Otávio. Acho que teria sido melhor opção. Bernardo esteve, de facto, numa noite muito infeliz. Manuel Queiroz, as tuas escolhas no final deste desafio? Eu concordo com o Vítor em relação ao melhor. Acho que tem que ser, obviamente, o Bruno Fernandes, porque quem marca 2 golos num jogo destes tem que ser melhor. O jogo ficou 2-0 e, portanto, não há mais nada do que isto. E, portanto, isto está visto que sim. Em relação ao pior, acho que Bernardo Silva não esteve bem, houve outros que não estiveram bem. Queria dizer também que os dois centrais, Pepe e Danilo, fizeram um jogo sem mácula. Isso foi muito importante para a equipa, deu muita confiança à equipa. Hoje não precisava de ter lá o Diogo Costa, não precisava de ter guarda-redes nenhum, porque a bola não chegou nunca à baliza. Não me lembro de uma defesa do guarda-redes de Portugal. Pois, não, acho que não teve. Segundo os números oficiais, também não teve. Cruzamento ou outro, mas... Sim, mais nada. De facto, não. E, portanto, porque os dois centrais estiveram, de facto, muito bem, saiu tudo muito bem ao Pepe. E houve uma outra jogada difícil no meio daquilo. Em relação ao pior, eu acho que o Stefan Ristovski é, obviamente, o jogador a apontar. Teve o azar, mas não é bem um azar fazer aquele passe no meio do campo. Quer dizer, um jogador com a sua experiência é algo que não pode acontecer, e portanto o pior, Stefan Ristovski. Luís, gostavam também as tuas escolhas mais e menos desta partida? Para sinal mais Bruno Fernandes, pela forma como foi decisivo neste encontro, sinal menos vou destacar o coletivo da seleção portuguesa, porque apesar da vitória, a forma como Portugal hoje abordou o encontro, com um pensamento demasiado prático na ideia de esperar o erro do adversário, gerir a partir do 1-0 aquilo que estava a ser a sua vantagem, é de facto um Portugal que continua a marcar presença em fases finais, e falo de forma consecutiva, também com uma equipa e com vários jogadores e com um técnico que já sabem aquilo que é vencer grandes competições internacionais, mas não podemos virar a cara e não podemos deixar de dizer que Portugal chega a este Mundial sem brilho. E ao faltar esse brilho, eu creio que esse é o sinal menos desta noite no Dragão. Faltou a nota artística. É, exatamente, faltou a nota artística a Portugal nesta caminhada. Bom, aqui nos arredores do Estádio do Dragão há foguetes com as cores de Portugal, o encarnado e o verde. Há muita festa, certamente, lá fora. E, portanto, enquanto também aguardamos por outras reações, sobretudo da sala de imprensa, até porque já falou o selecionador nacional da Macedónia do Norte, os adeptos esses ainda continuam cá dentro à espera de ordem para sair, não fazem sequer barulho, estão muito entristecidos. Portanto, se me permites, eu avanço aqui com dois dados que me parecem importantes até para a discussão que podes, juntamente com o Carlos Rui Abreu, enfim, moderar com os nossos comentadores. Estão apuradas, nesta altura, 24 seleções. O Qatar, que é o país anfitrião, a Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Países Baixos, Portugal e Suécia, todos da Europa. Da Ásia... A Polónia, exatamente. Da Ásia, Irão, Japão, Arábia Saudita e Coreia do Sul. Da América do Sul, Brasil, Argentina, Equador e Uruguai. Da América do Norte, Canadá, e de África, Gana e Senegal. Sendo que nesta altura, praticamente a 20 minutos do final da partida, Marrocos tem os dois pés, ou um pé e meio, digamos assim, na fase final, porque está a bater o Congo por 2-0. Tunísia e Mali estão empatados 0-0. E a Argélia, que tinha ganho nos Camarões, está a perder em casa com os Camarões por uma bola a zero. Outra nota importante, e é a última que deixo agora, são cabeças de série, o Qatar, que irá diretamente para o Grupo 1 por ser o país organizador, a Bélgica, o Brasil, França, Argentina, Inglaterra, a Espanha e Portugal. Portugal é o oitavo cabeça de série no sorteio da próxima sexta-feira. Campeão europeu está fora do Campeonato do Mundo, a Itália. Campeão africano está dentro do Campeonato do Mundo, o Senegal. Campeão asiático também garantiu presença, o Qatar. E o campeão sul-americano também vai estar presente, que é a Argentina. Muito bem, são muitos nomes, muitas seleções, e Portugal, sendo cabeça de série, certamente que irá ter grandes adversários. Olha, Fernando, vamos ouvir Ristovski, que está na zona de entrevistas rápidas da RTP, o jogador que passou pelo futebol português, está agora a explicar o que se passou. Não sei de onde posso começar a falar, né? Nós fizemos um percurso de todo este ano que o mundo não esperava que esta equipa pode chegar a jogar uma final para qualificar no Mundial Qatar, né? Eu sou muito orgulho que sou capitão deste grupo e que estamos demonstrando grande satisfação para o nosso futebol. Para chegar desta competição de Mundial tens que ganhar Itália, Portugal, não sei quantas nações grandes, não? Eu sou contento, repito, este foi um dia histórico para o nosso país. Apesar da derrota, porque estiveram perto de chegar ao Mundial, mas incapazes de derrotar Portugal. Sim, subimos um gol no primeiro tempo, onde estávamos jogando um bom futebol, né? Mas quando jogas contra estas equipas grandes, quando estás fazendo um erro, vai subir um gol rápido, né? Depois é difícil voltar. Mas penso que fizemos um ótimo jogo, né? Que estávamos a acreditar até o final. Ristovski, jogador da Macedónia do Norte, joga no Dinamo de Zagreb e passou pelo futebol português, onde esteve ao serviço do Sporting durante 4 temporadas. Agora só vou interromper para Fernando Santos. Muito bem, e o Luís Cristóvão estava a falar precisamente deste apuramento sem brilho de Portugal, teve que vir a play-off para poder chegar a mais uma fase final. Perguntava também a Vítor Martins se concordas com o Luís em relação a esta caminhada sem brilho da Seleção Nacional, mas que ainda assim cumpre o objetivo de voltar a estar numa fase final. Sim, cumpre o objetivo, dir-te-ia, se fossem Jogos Olímpicos, e tu que és um perito nessa matéria, que Portugal cumpriu os objetivos mínimos. Ficou em segundo num grupo, claramente, onde tinha quase, e meto isto obviamente entre comas, a obrigação de ser primeiro. É verdade que nessa caminhada só perdeu um jogo e empatou dois, mas a verdade é que empatou com a Sérvia e perdeu com a Sérvia e fez com que a Sérvia, numa fase de grupos quase perfeita, seguisse em frente. Depois Portugal tinha a tarefa difícil à partida, quando saiu o sorteio, de ultrapassar a Turquia, e pensávamos todos nós a Itália, que seria obviamente mais complicada do que a Macedónia do Norte, e a verdade é que passou sem margem para discussão com as duas equipas na meia-final do play-off e na final. Todavia, se contra a Turquia teve momentos muito bons, esses foram apagados, obviamente, hoje frente à Macedónia. De facto, a exibição foi pobre, foi pálida. Uma equipa que consegue apenas 11 remates, 3 remates enquadrados com a baliza, e aproveita, porventura, um erro do adversário e um contra-ataque para fazer o golo, também com uma perda ainda em zona muito adiantada por parte da equipa da Macedónia para fazer o golo. Acho que, tendo em conta todo o histórico, toda a avalia individual e coletiva da equipa portuguesa, acho que Portugal temeu demais e respeitou demais a Macedónia do Norte, e portanto foi uma equipa, como o Luís disse, muito pragmática, e foi uma equipa, como eu disse ao longo do relato, com pouca criatividade, com pouco dinamismo, muito posicional, muito até às vezes preocupada com o adversário. E de facto o Manuel tocou aí num aspecto importante, é que Portugal efetivamente defensivamente foi uma equipa muito capaz, ao ponto de Diogo Costa, só que eu me recordo, ter interceptado uma bola num cruzamento para a pequena área. De resto não fez absolutamente mais nada, mas foi uma exibição de facto muito pobre, poderemos falar mais à frente, e por isso tira aqui o brilho de que a equipa chega ao Mundial. Mas o Portugal já chegou ao Mundial com outro brilho e acabou por ser eliminado prematuramente na fase de grupos, como o Paulo há bocadinho disse, por exemplo, em 86 e em 2000, e de facto pode ser que em novembro e dezembro venham coisas boas. Manuel Queiroz, foi o pragmatismo habitual de Fernando Santos a ditar a sua lei neste play-off? Foi o pragmatismo que lhe vai muito a caráter, sabemos todos, mas isto tem a ver também com uma seleção que tem nos seus extremos, ou tinha hoje, um guarda-redes muito jovem a fazer o terceiro jogo na seleção, um defesa central com 39 anos e um ponta-de-lança com 37, não é? 7. E portanto isto, quando estamos nestas extremidades, temos que ter algum cuidado. Não há cá cavalarias de... Estamos todos de acordo que eu aliás achava isso, achava que podíamos perder com um golo na própria baliza, podíamos perder com o remate daqueles do Tarkovsky, ou Trajkovski, não é Tarkovsky, esse era o cineasta, de fora da área ou do meio campo, não sei, mas quer dizer, não podíamos perder com uma jogada muito elaborada da seleção da Macedónia, porque isso acho que nunca fizeram, na verdade. E portanto foi para jogadores desta qualidade, o que é que importava? Importava, na minha opinião, ter o controle completo do jogo. Portugal não correu o risco de sofrer nem sequer meio golo. Importava ter a noção de que havia oportunidades que não se podiam falhar. Falhámos a primeira, não falhámos, e falhámos a segunda, não falhámos a terceira. E, portanto, isto tem a ver com os jogadores também que temos. E tendo em conta tudo isto, tendo em conta aquilo que sabemos desta seleção da Macedónia, podíamos ter jogado melhor? Podíamos. Podíamos ter jogado? Podíamos. Mas nós não nos damos bem com grandes euforias. Floreados, não é? E portanto Fernando Santos é um legítimo representante disso, que sabe que isto tem que ser tudo no fio da navalha, pensado, não se pode jogar fora daquilo, da maneira como sabemos jogar e da maneira como podemos hoje jogar. Quer dizer, nós não podemos, para fazermos uma exibição de grande qualidade, o que as pessoas acham é que a equipa tinha que jogar toda muito à frente. Ora, Manuel, os nossos centrais não davam para isso, Santos, claro. Deixa-me interromper, porque Fernando Santos chega à sala de imprensa do Estádio do Dragão para analisar esta partida, este triunfo sobre a Macedónia do Norte, que dá a qualificação portuguesa para o Campeonato do Mundo. Vamos ouvir as questões ao selecionador nacional. Aqui à frente. Olá, Fernando, boa noite. Cláudio Martins, Antena 1, estamos em direto. No final do jogo com a Turquia, o Fernando dizia que já jogou muitas finais e sabia como se jogavam e como se ganhavam. Era assim que queria ganhar esta final e garantir esta qualificação? Queria ganhar, como disse aqui ontem, não é? Obviamente, para ganhar, temos que jogar bem, temos que ser uma equipa compacta, todos os momentos do jogo, com criatividade, com intensidade. E acho que foi isso que fizemos bem, com exceção dos primeiros 10 minutos, em que, não por surpresa, porque, como eu tinha dito, tinha visto o jogo deles com a Alemanha e a equipa jogou de uma forma muito diferente da que jogou como jogou em Itália, e, portanto, mais próximo do que aqui fez, a tentar sair a jogar, a tentar ter posse, a tentar controlar também alguns momentos do jogo. Acho que os primeiros 10 minutos tivemos ali alguma dificuldade em acertar, principalmente nos momentos defensivos. Mas depois, a partir daí, acho que Portugal pegou no jogo em todos os momentos, sobre o que fazer. Portanto, dar os parabéns aos jogadores para aquilo que foi a sua atitude, a sua qualidade colocada em campo, e portanto eles estão de parabéns, mereciam isto, e dar os parabéns ao público, aos 11 milhões de portugueses. Nós queremos muito dar esta alegria aos 11 milhões de portugueses, porque estão sempre com a seleção nacional, são inexcedíveis no apoio, e aqui também, em loco, no estádio, mais uma vez foram fantásticos no apoio que deram à seleção, e isso é muito importante para todas as equipas. E pronto, olha, eu, como naturalmente sempre que faço, logo à noite, quando chegar à casa, vou dar mais uma vez graças a Deus por mais este dia, que é o que eu faço todos os dias. Que até cedo. Boa noite, Fernando Santos. Teófilo Fernandes, TSF. Ter paciência e muito respeito pelo adversário terá ter sido fundamental para ganhar um jogo como o de hoje? Paciência sem respeito. Paciência, sim, com respeito, mas não com receio ou com medo ou coisa desse tipo. Com respeito temos de ter sempre. Se entrássemos numa vertigem de achar que podíamos ganhar o jogo de qualquer maneira, que era só ir para a frente, corrias o risco que aconteceu com a Itália, depois uma bola colocada lá na frente, ou uma situação de perda de bola, coisa qualquer, que pudesse dar um golo ao adversário, e tínhamos sempre dificuldade. Já aconteceu isso aqui no jogo com a Turquia, tínhamos um jogo perfeitamente controlado com a Turquia, e depois acabámos por um golo, e depois até acabámos por ter preciso por um segundo. O futebol é isto, e eu acho que hoje controlámos todos os momentos do jogo de uma forma muito clara, e por isso os meus parabéns aos jogadores. Vou dar ali à CMTV. Boa noite, Paulo Jorge Duarte, CMTV. Pegando nessa última frase, Portugal esteve bem em todos os momentos. Pergunto-lhe se fazia parte do plano dar a provar à Macedónia o próprio veneno, ou seja, dar-lhe bola, numa zona menos confortável, construir o jogo em contra-ataque, e depois, com o resultado já construído, então veio a exibição. Não, nós procurámos desde o início em estar organizado a chegar ao golo. Tivemos duas ou três oportunidades para fazer e não fizemos. Mas sabíamos também, na análise que fizemos ao jogo e que eu apresentei aos jogadores, sabíamos que um dos momentos delicados desta equipa da Macedónia do Norte, que é uma equipa capaz, por isso é que está aqui, eliminou o campeão da Europa. Chegou aqui porque eliminou o campeão da Europa. Não chegou aqui por acaso, não caiu de qualquer lado. Mas os jogos que eu tinha visto, algumas dificuldades que eles tinham era precisamente no contra-ataque, no contra-golpe. Já a melhor oportunidade de golo da equipa da Itália foi assim, obrigar um adversário a falhar e um passo errado, e não aconteceu. Mas o primeiro golo da Alemanha, por exemplo, num jogo que ganhou lá na Macedónia do Norte, que na primeira parte praticamente não tinha criado oportunidades de golo, foi num lance de contra-ataque claro, e portanto é na realidade era um momento do jogo em que parecendo esquisito, entre aspas, porque toda a gente acha que é uma equipa defensiva, mas sempre que se libertava para o ataque metia muitos jogadores e deixava só 3, 4 jogadores atrás e tinham muitas dificuldades, e portanto estávamos preparados também para ter a atenção de que quando esse momento surgisse o tentássemos aproveitar, e fizemos-o muito bem. Que é Sico? Olá, boa noite, Fernando. Tinha dito numa entrevista, salvo erro, após o jogo com a Sérvia, que Portugal teria que ser mais equipa, jogar mais como equipa. Viu-se isso nestes dois jogos que a seleção fez, hoje foi mais o coletivo. Este sangue novo que trouxe ao 11 de Portugal, trouxe isso que queria mais jogar mais como equipa, porque a qualidade estava lá? Não é... Quando se joga como equipa, está-se perto de ganhar. Quando eu costumo apresentar aos meus jogadores, quando chego a qualquer lado, apresento sempre uma balança, em que de um lado ponho aquilo que é o trabalho, a concentração, a estratégia, a capacidade de sacrifício. E aos meus jogadores da seleção portuguesa sempre disse uma coisa muito simples. Quando nós somos essa equipa no seu todo, que no mínimo é igual ao adversário, depois a qualidade e o talento destes jogadores, obviamente temos jogadores de enorme qualidade, enorme talento, não é? Qualidade e o talento destes jogadores têm tendência a resolver o jogo. Pode acontecer num caso especial. Quando só temos o talento, mas nos falta depois toda esta outra organização, temos mais dificuldade, naturalmente. Ali o Porto Canal. Boa noite, Mister. Em direto para o Porto Canal. Nós, nos últimos dois jogos, vimos a seleção a jogar sem um trinco declarado, como o Mister gosta, assim mais musculoso, mais como o Danilo ou mais como o William. O João Moutinho ali a jogar no meio pode ser uma opção, mesmo para equipas que joguem sem um bloco defensivo tão baixo, pode ser uma opção de ataque para o Mundial, para a fase final do Mundial do Qatar? Ainda estamos a muitos meses do Qatar e eu acho que, pronto, nós analisamos sempre os jogadores pelo número, pelo perfil. Eu vejo o Paris Saint-Germain muitas vezes, o Danilo joga a 8, já fez 3 ou 4 gols este jogo, este campeonato. Eu acho que os jogadores têm qualidade, todos eles sabem jogar. Agora, depois em cada jogo, a gente pode aproveitar mais as características deste ou mais as características daquele. E portanto, mas pronto, é uma análise que eu compreendo. Aqui à frente, Ruben. Fernando, boa noite. Pedro Cunha, do 00. O Pepe voltou hoje à equipa, fez uma grande exibição, e lhe perguntar se sente a equipa diferente de alguma forma mais segura quando o Pepe está disponível. Se para si, de facto, é mais tranquilo olhar para a seleção e ver lá o Pepe. Eu acho que não individualizar um jogador, temos que individualizar a todos, porque eles são jogadores de uma enorme valia, e portanto eu sempre disse que todos os jogadores, quando não estão, e provaram aqui também no último jogo, temos que responder à chamada. Quando estão todos, obviamente todos fazem falta. E o Pepe seguramente que é, sendo o capitão, um dos capitães da equipa, para tudo o que traz à equipa, para a sua raça, para a sua entrega, com certeza que é um jogador importante nesta equipa. Bom dia, Mr. Fernando Santos. Parabéns pela qualificação. O objetivo foi alcançado. Estamos ainda muito longe, eu disse, do Campeonato do Mundo, da prova, mas que ambição é que leva para essa competição? E já agora, se tem alguma expectativa para o sorteio de sexta-feira? Já não tenho sorteio, não tenho expectativa nenhuma. Nunca tive expectativas para os sorteios. Tenho dado bem com isso. Já foi a 6 fases finais. Desde que comecei como selecionador, ainda não falhei uma. Portanto, e as expectativas nunca foram nenhumas. Depois... agora, em relação ao Mundial, todos temos, eu e os jogadores e os portugueses, temos um sonho que estávamos a concretizar, e eu, de uma forma plena, naturalmente, e esta equipa já conseguiu dar 2 títulos a Portugal, um Campeonato da Europa, uma Liga das Nações, e agora vamos sonhar e vamos acreditar que é possível voltar a dar uma alegria enorme aos portugueses e aos 11 milhões dos portugueses. Desculpa. Lá atrás, volta a ver. Olá, boa noite, Mr. Afonso Araújo, Bola TV. Aquela eliminação com o Uruguai, acredito que tenha pesado bastante no Mundial de 2018. Na altura ficou triste, falou numa tristeza grande no balneário. O que é que se pode tirar dessa derrota para aquilo que vem aí? Eu acho que estes jogadores, nenhum se lembra desse jogo. Eu percebo, obviamente, que quando chegar à altura, se calhar irei aproveitar esse momento e aqueles que cá estão para transmitirem aos que não estavam cá nessa altura, transmitir isso e o que é a desilusão de acreditarmos muito que podemos fazer algo maior e não termos conseguido fazer. E, portanto, por isso alguns que estavam aqui em 2018 e que vão estar, hoje não estava aqui, por exemplo, um dos que chegou novo nessa altura, até nem jogou no Campeonato do Mundo, mas esteve lá presente, o caso do Ruben, o caso do Bruno, o Bernardo e outros que estão aí, o Cristiano, pronto, aqueles já vêm de 2016, mas aqueles que chegaram depois em 2008, é bom sempre lembrar, acho que também foi muito importante neste play-off, aqueles que já tinham passado por outros play-offs, a forma como recordaram os seus colegas a importância de vencer um play-off. Boa noite, Mister. Javier Cáceres, del jornal alemán Süddeutsche Zeitung. Una cuestión con relación a su sueño de conquistar el Mundial. ¿En qué medida usted ve ese sueño más al alcance de Portugal esta vez que hace 4 años en Rusia? ¿Qué argumentos tiene usted para pensar que esta vez puede ser posible que Portugal sea campeón del mundo? Sí, mi equipo, los jugadores, la capacidad de nuestros jugadores. E, portanto, nós já provámos que éramos capazes de vencer 2 provas muito importantes. Obviamente, sabemos que o Campeonato do Mundo, quando se disputar depois em novembro, estão lá grandes equipas, mas Portugal, como sempre se afirmou, é um candidato também. E, portanto, é isso que vai procurar fazer. Naturalmente, com toda a simplicidade e naturalidade daquilo que é uma equipa que tem muita qualidade. Vou fechar aqui com a RTP. Fernando Santos, boa noite. Manuel Fernandes Silva, em direto para a RTP. Foram duas boas vitórias, 2 grandes jogos, com muito público nas bancadas, mas eu acredito que o Fernando Santos gostaria que isto tivesse ficado resolvido na fase de apuramento frente à Sérvia. O que lhe pergunto é, se olha hoje para a seleção, depois desse jogo e dessa derrota que colocou na altura o apuramento em causa, e se percebe que houve aqui um caminho da seleção. A seleção parece hoje estar bastante melhor do que nesse jogo frente à Sérvia. De alguma forma houve ali um sinal de alarme que levou a si e ao grupo todo a perceber que era preciso mudar algumas coisas, melhorar, e hoje temos uma seleção que me parece estar bem mais forte do que nesse jogo frente à Sérvia. Sim, mas também não é, eu percebo, isso é óbvio, né? Eu percebo muito bem a tua pergunta, isso é claro, não podíamos ter falhado ali, aquele apuramento ali, né? A qualidade desta equipa não permitia falhar aquele apuramento, não é? Mas o que é verdade é que pusemos a jeito. Fizemos um golo muito cedo e depois abordámos tudo, aquilo que era o rigor, a intensidade do jogo, e pusemos a jeito, sofremos um golo e depois quando fica assim fica complicado. E portanto, quando pões a jeito, eu acho que aquilo que mudou radicalmente é que desta vez não nos pusemos a jeito, não é? Tivemos um período que nos pusemos a jeito aqui no último jogo, pusemos ali um bocadinho a jeito também, mas soubemos resolver desta vez. Mas tens toda a razão. Então, muito obrigado a todos. Gostaria de agradecer ao Míster e agradecer a todos vocês. Bom trabalho, obrigado, e boa noite. Termina a conferência de imprensa de Fernando Santos, o selecionador nacional, aqui, com duas frases que ficam claramente no ouvido, sem expectativas em relação a sexta-feira e a esse sorteio que vai ditar o grupo em que Portugal se vai encaixar nesse campeonato do mundo, e a assumir claramente o sonho de conquistar o Mundial depois de já ter conseguido chegar ao título europeu e ao título da Liga das Nações. Deixa-me só dizer isto, Fernando. Na zona africana, Argélia e Camarões vão para prolongamento. A Argélia tinha ganho nos Camarões com o golo de Slimani. Os Camarões ganharam há pouco na Argélia, nos 90 minutos. Golo de Choupo-Moting, jogador do Paris Saint-Germain. E agora vai tudo para prolongamento. Tunísia empatou 0-0 com o Mali, está apurada para a fase final do Campeonato do Mundo. É a sexta presença consecutiva da equipa magrebina. Tunísia então apurada. Marrocos, mais minuto, menos minuto, também vai ser apurado, porque está a vencer o Congo por 4-1. Seja, de África vamos ter Gana, Senegal, Argélia ou Camarões, logo se verá, Marrocos e Tunísia. Muito bem, estão os apurados para esse Campeonato do Mundo. Luís Gustavo, retomava os teus caminhos no sentido da análise, até depois desta conferência do Fernando Santos, e se tens também essa expectativa, se achas execuível na análise que fazes a esta caminhada de Portugal, a equipa das esquinas poder vir então a cumprir esse sonho do selecionador. Possível é sempre. Provável, Não tanto. É certo que estamos a falar de uma competição que, até pelo encaixe que vai ter na temporada, nesta sua edição, vai ser algo diferente, até porque muitas vezes algumas das, digamos, surpresas que por vezes acontecem nas edições dos mundiais têm muito que ver com um enorme desgaste dos jogadores que atuam na Europa e por vezes a capacidade depois de equilibrar de seleções de menor nome ou menor estatuto pelo facto dos seus jogadores em junho e julho estarem a meio de temporada. Ora, aquilo que esta edição do Mundial vai trazer é um claro predomínio das seleções que têm todos os seus jogadores a atuar na Europa. Portanto, eu diria que neste poderemos Mundial... ter um Mundial com mais qualidade futebolística, é isso? Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, porque não há nada que aponte em sentido contrário em relação a isso. Eu creio que aquilo que vamos ter neste próximo Mundial é que os mais fortes dificilmente falharão, tendo em conta o momento da temporada em que a competição vai ser jogada. E, portanto, as equipas que aparecem como cabeças de série, excetuando a seleção do Qatar, poderão estar nessa linha dos conjuntos mais fortes em termos de capacidade. E Portugal está nesse grupo. Portugal está nesse grupo dos cabeças de série. É oficial, Marrocos está apurado. Marrocos com quem nos cruzamos no Mundial da Rússia. Mais uma seleção que lá está demonstrando essa possibilidade de, em momentos em que as equipas que são consideradas favoritas não estão a 100%, em alguns momentos podem conseguir surpreender. Neste Mundial eu creio que isso vai ser mais difícil. Dizia, Portugal está no grupo dos cabeças de série e por estar no grupo dos cabeças de série terá algumas responsabilidades, podendo também, desde logo, olhar para um primeiro grupo de entrada na competição em que está a evitar esses principais favoritos à vitória. Agora, também por isso, quando falamos de conjuntos como o Brasil ou da Argentina, cujo título tem escapado nestas últimas edições, seleções como a Alemanha, uma seleção inglesa que tem vindo em crescendo, uma seleção espanhola que é também muito forte desde que Luís Henrique tomou conta do seu conjunto. Existem muitos favoritos. E a França, a seleção francesa, é a França também. A seleção francesa também, exatamente. Existem muitos favoritos. Eu diria que Portugal estará numa segunda linha, junto com a seleção da Bélgica, para poder ambicionar a esse título. Como vimos no Europeu e vemos em todas as competições, depois o contexto da competição, os sorteios, não tanto da fase de grupos, mas na forma como a fase de grupos vai depois a encadear nos jogos a eliminar, tem muito peso, porque encontrar uma Polónia, encontrar uma Dinamarca, encontrar uma seleção como o Equador ou o Uruguai, seleções que são fortes nas suas confederações, mas que não são papões, podem muitas vezes essas equipas chegar aos oitavos, chegar aos quartos de final e Portugal, encontrando esses conjuntos, terá uma oportunidade de continuar em prova quando, eventualmente, encontrando uma Alemanha ou uma França nos oitavos de final, as coisas serão muito mais complicadas. Portanto, eu creio que neste momento, a esta distância, é difícil apresentar Portugal como um dos grandes favoritos. Não é. É uma equipa fortíssima no próximo Mundial, mas não é um dos favoritos. Mas também não é impossível imaginar que Portugal possa conseguir, assim também a sorte possa ir ajudando, possa conseguir estar, pelo menos, nesse jogo decisivo e depois, em 90 minutos, também jogar a sua sorte. Manuel Queiroz, Portugal pode sonhar, porque sonhar ainda não paga imposto, não é? Para já, mas... Falta ainda não muito digas esta. Isso alto, Pois, a Federação é rica, pode mesmo que tenha de pagar impostos. Não há crise. Mas Portugal não... Ou seja, é mesmo um sonho esta questão de poder vencer o Mundial e depois um conjunto de vicissitudes que podem acontecer num torneio como este, que será jogado também num país diferente, numa região diferente daquela que é habitual e numa altura do ano também diferente daquela que é tradicionalmente onde se jogam os campeonatos do mundo. Mas e tu focaste muito isso durante este jogo e também já no jogo diante da Turquia, para Portugal chegar ou ambicionar à partida algo mais, teria que apresentar outra qualidade de jogo. Sim, mas vamos lá ver. A qualidade de jogo, se nós pensarmos em vários dos campeões do mundo, até a última França, não vimos um jogo extraordinário da equipa francesa, um ou outro, não foram os sete. Portugal em 2016 também não. Eu lembro-me do Brasil, o Brasil que é o melhor vir jogar, não foi campeão. Foi de 82, não é? E não foi campeão do mundo, não é? Perdeu com a Itália no Sarriá 3-2. Exatamente. Num dia memorável do Paulo Rossi. Paulo Rossi, exatamente. Que estava suspenso antes do Mundial e depois foi jogar o Mundial. A questão da qualidade não é essa que me preocupa mais, porque, quer dizer, eu acho que Portugal está entre as 6, 8 melhores seleções do mundo, fácil, não é? Fácil para mim, quer dizer, não tenho os rankings e não sei o quê, dizem isso, não sei qual é neste momento, não tenho presente, mas os rankings mostram isso. E portanto, por aí estamos, quem está entre os 8 melhores está, ou pode estar entre os 2 melhores num fim do curso, ou pode não estar. É tudo possível. Acho que depende, isso sim, de termos sorte nas lesões, por exemplo, é uma das coisas, e com jogadores de 39, de 37, de 34, de 35, as lesões geralmente aparecem mais. O Pepe, por exemplo, foi muito prudente, porque sabe que a vida de um futebolista é assim, e quanto mais velho isso pode ser ainda mais difícil. E portanto, há aqui muitas coisas que são muitas variáveis que quer dizer, nós não teremos nunca a qualidade, quantidade da França, não teremos, talvez mesmo da Alemanha, talvez também não tenhamos, mas de resto, quer dizer, a Croácia, que ganhou o Mundial, que esteve na final do Mundial, a seguir perdeu, até acho que foi no Dragão, precisamente 4-1 contra um Portugal sem Cristiano Ronaldo. E portanto isto às vezes é o que é. E portanto acho que Portugal tem que ter essa ambição. Isso sim, não é jogar jogo a jogo, porque isso não tem sentido numa equipa como a portuguesa. É jogar jogo a jogo, mas com o sentido de chegar longe, de procurar chegar mais longe do que tem conseguido, como por exemplo ter perdido com o Uruguai. Não era necessário perder aquele jogo com o Uruguai. E portanto, eu acho que é possível, francamente, acho que é, porque Portugal tem jogadores para isso. Portugal tem jogadores para isso. Se vai conseguir ou não, isso ninguém saberá. Acho que depende das lesões daqui até lá, e depende um bocadinho também, depende de alguma sorte, depende depois quem forem os adversários no início, e portanto há muitas variáveis. Acho francamente que a qualidade dos jogadores da seleção portuguesa autoriza claramente a ter a ambição de chegar ao último jogo. Isso acho que é rigorosamente aquilo que toda a gente pensa, e digamos, porque de facto não há, tirando o Brasil, tirando a França, eventualmente a Argentina, não há seleções que tenham muito melhores jogadores que nós, não há. Peço desculpa, não há. Muito bem, Manuel Queiroz, pela tua análise, e tocaste aí num ponto que faz rampa de lançamento para o Vítor Martins. Neste sentido, Vítor, agora vão começar as movimentações. Claro que os jogadores vão querer estar nesse grande palco, que é o Mundial do Qatar. Na tua perspectiva, e tirando, obviamente, da equação lesões ou alguns problemas com alguns jogadores, quem é que tu achas que pode rebentar nesse Mundial, rebentar no bom sentido, em termos da seleção nacional? E se, por outro lado, também achas que a velha guarda, aquela geração que já está, digamos, em final de contrato, digamos assim, pode ou não ainda estar nesse momento? Desde logo, olhando para aquilo que são os selecionáveis, olhando para os mais jovens, claramente Nuno Mendes estará com 20 anos, ou perto disso, nessa altura. Depois há outros que tenho dúvidas se estarão ou não no Mundial, mas o próprio Francisco Tricão, vamos a ver como é que se vai apresentar na próxima época, se estará ou não. O Rafael Leão, já são jogadores acima dos 20, o João Félix, são de facto jogadores que podem, o Vitinha, como é óbvio, acho que tem todas as condições para nessa fase ser titular da equipa de Fernando Santos, e portanto creio que estes, sobretudo, se tiverem a oportunidade de aparecer, poderão fazer um grande Mundial. Depois resta saber se eventualmente Pepe deixou o cenário em aberto. É evidente que aos 39 estará, salvo erro, a 3 meses de fazer 40, quando se iniciar o Mundial. Obviamente que ele, com esta idade, não pode ter a garantia de que estará... E ele próprio admitiu que é jogo. Sim, a jogo. Exatamente, não pode, mesmo com 39 anos, perto dos 40 nessa fase, já não será seguro que estará, para a infelicidade de Portugal, porque vai ser um problema substituí-lo. Tiago Jaló e Gonçalo Inácio, por exemplo, foram chamados, e o Gonçalo Inácio nem sequer é o banco que foi em nenhum dos jogos. Tiago Jaló, que foi chamado a posteriori, ainda se sentou no banco de suplentes frente à Turquia, mas é ali, sobretudo no corredor central da defesa, que Portugal terá maiores problemas. Esperemos que até lá há Ruben Dias, claramente, portanto esse estará, se estiver em condições físicas, presente. Depois há ainda Domingos Duarte, que já está com 26, quase 27 anos nessa fase, e portanto vamos ver como é que a equipa vai substituir, sobretudo, o eixo central da defesa, que é aquele que demonstra mais preocupações. Por laterais, médios e avançados, Portugal tem infartura e com muita qualidade. E o leque de escolhas de Fernando Santos é enorme. Preocupação, e boa, é escolher os que estarão no melhor momento, e esperemos que em novembro, de facto, estejam no melhor momento. Estão praticamente em início de época, ao contrário, e o Luís já referiu isso, dos campeonatos do mundo anteriores, e portanto Portugal terá aqui uma oportunidade grande de fazer algo de bom. Só queria dizer que de facto, sonhar ainda não paga imposto, espero que até novembro não pague, mas eu, para sonhar, até estou disposto a pagar alguma coisa, porque eu sonho também com Portugal a ser campeão do mundo. Agora, evidentemente que acho que há aqui equipas que estão num patamar ligeiramente superior: Brasil, França, Espanha e Alemanha, e depois sim, Portugal, Argentina e Bélgica estarão ali no segundo patamar para poder conquistar o título mundial. Obrigado, Vítor Martins, Manuel Queiroz e Luís Cristóvão, pelos vossos comentários, a vossa análise a esta vitória histórica de Portugal no Dragão, uma vitória que Fernando Rico coloca à Seleção Nacional no Mundial do Qatar. É isso mesmo, Mundial do Qatar, e por isso mesmo já começam a chegar as mensagens musicais em relação ao próximo Campeonato do Mundo. Carlos, vais para as despedidas, mas levas com esta musiquinha, esta dança do ventre, vá lá. Eu não faço dança do vento. Vamos então para as despedidas do Estádio do Dragão com esta música de fundo. Foi dia de festa, foi dia de Portugal. Golos de Bruno Fernandes aos 32 e aos 65 minutos. Os golos da felicidade lusitana que colocam Portugal no Mundial de Futebol pela 8ª vez na história, a 6ª consecutiva. Cuidados técnicos do Edgar Barbosa. A reportagem foi da Cláudia Martins. Comentários de Vítor Martins, Luís Cristóvão e Manuel Queiroz. Relato de Fernando Henrique e Carlos Reabreu. Em nome de toda a equipa, um abraço, boa noite, viva Portugal. A caminho do Mundial do Qatar está também a Argélia. Acaba de marcar aos 98 minutos o suspeito do costume, o avançado do Sporting, Islam Slimani. 1-1 com este resultado é a Argélia que segue a viagem, que segue em frente, mas ainda falta terminar o prolongamento. O Campeonato do Mundo de Futebol começa a 21 de novembro, sorteio na próxima sexta-feira para acompanhar em direto na emissão mundial da Antena 1, RDP Internacional, RDP África, Antena 1 Madeira, Antena 1 Açores. Faltam 237 dias para começar a festa do futebol no Qatar. Atenção lá para Ronaldo, aí vai o capitão, dá para Bruno Fernandes, atirou o gol!